Pirata número 36. Nem por um lado, nem por um outro. Muito pelo contrário. Bucaneiros, eu estou de volta, Pedro Falcão, o Navio Pirata, o podcast espetacular, maravilhoso e cheiroso da Max Rebo, chegando através de ondas digitais no seu ouvido. Nós estamos aqui gravando especialmente numa quinta-feira, para lançar numa quinta-feira, então vai ser um dia corrido, eba. Foda. Mas à minha frente eu tenho aqui o senhor Bruno Van Depps. Olá, Falcão. Eu sou ruim para me introduzir, me apresentar, então só queria dizer que a gente ficou com muita saudade de você. Ah, obrigado. Embora, cara, as piadinhas, eu sei que você ficou magoado de ditador. Você não é só a alma da Max Rebo, você é o Neymar da Max Rebo, então, cara, é importante. Eu achei muito boa. Neymar da Max Rebo. É uma piada que vocês falaram, mas eu acho que foram vocês que falaram no. Eu acho que no Navio Pirata 30 da Gibicon. Eu digo que não fui eu, cara. acho que foi o próprio Danibas, eu acho que por isso que eu fiquei. Fiquei surpreso com a referência de futebol, mas enfim, muito bom estar de volta. Você vê, né? E você, Daniel W? Eu sou eu, Daniel W. Pontando, bebendo hidromel. Que... Mano, hidromel é uma bosta. Nossa, cara, deveria chamar isso aqui de hidrobosta. Hidrobosta, cara. Velho. Não hidromel, cara. É muito ruim essa porra. Mas é tamo muito aí, ruim, tamo aí, tamo aí, velejando, navegando, saqueando e sacaneando. Sim. Eu sou péssimo, me apresentar, olha isso. Então, depois você aprende. Me dá um chinelo, velho, por isso que eu tenho que ser o primeiro. Mas hoje estamos aqui voltando. Não temos o Mussa, porque o Mussa. Estamos desmussados. Estamos desmussados. Estamos desmussados. Porque o Mussa está resolvendo umas tretas do pedreiro que estourou um cano na cozinha dele, essas coisas. E a privada tá gorfando pela casa inteira. É foda. Extremos hidráulicos, né, cara? Uma merda. E, enfim, então não temos o Mussa, portanto, não temos todo aquele conteúdo orientalístico do Mussa. Oriental ocidental do Mussa. Exatamente. É. Mas temos um podcast recheado de coisas gostosas. Uhul. E bacanas. Uhul. E chorumes, né? Porque tem que falar, né? Não tem o que fazer, né? E muito bem, então vamos começar falando primeiramente de mim, cara. Que coisa ridícula. Que legal. Conte-nos um pouco da sua viagem, bom, Falcão, véio. Que você tava lá em Washington. Pois é, então, eu justamente faltei esses dias, né? Porque eu estava em Washington, capital dos Estados Unidos. Na terra dos livres. Não, na Washington legal com a maconha legalizada. Não é o estado de Washington, infelizmente. Então eu estava em Washington e, pô, Washington, né, cara? Quer se sentir livre? Eu senti livre como América, entendeu? Como América e como a águia. E como uma águia. Uma majestosa águia. Exato. Mas, então, eu fui pra lá porque a Red Bull me mandou pra cobrir o Battlegrounds, que é o evento de StarCraft que eles já fazem há alguns anos. E a grande final desse ano foi lá em Washington, no Lincoln Theater. Aliás, tudo lá é do Lincoln, então... Aquela cidade deve ser chamada Lincoln, tá ligado? Mas tanto que ele liberou os escravos, então é legal, tipo, que eles gostem dele. Exato. É tipo, é engraçado que tem... Realmente é tudo do Lincoln, porque eu lembro que no segundo dia eu falei, eu entrei num táxi pra ir pro lugar, né? Pra onde ia ser o evento. E o taxista, eu falei pro taxista, vou pro Lincoln Theater. Aí o taxista, beleza. Aí ele tava andando, eu percebi que ele tava indo pro lado errado, assim, tava chegando perto ali da Casa Branca e tal. Eu falei, então, o Lincoln Theater, aquele que fica na rua e tal, ele... Ah, não é o que o Lincoln foi assassinado? Então, tipo, não é o que o Lincoln foi assassinado. Tipo, caralho, verdade, é isso, né? Entendeu? Que tem, são dois teatros. Tem o Lincoln Theater e o Lincoln, onde o Lincoln foi assassinado. John Wilkes Booth foi lá e fez o que fez. E também o Lincoln Memorial. O Lincoln Memorial é muito bonito, né? O Lincoln Memorial. Então, cara, a parte turística, assim, de Washington, que é tipo, né, dar um rolê à Casa Branca, ver os negócios e tal, é divertido, assim, porque, tipo... É muito Estados Unidos, assim. Washington é Estados Unidos. Por americanidade. É muito Miami americanidade. Não é, mas Washington, tipo... E é engraçado, porque ele parece... Eu tava comentando com o Daniel quando eu voltei. Eu imagino que visitar Washington agora, assim, ou sei lá, os Estados Unidos e tal. É, ainda mais nesse momento de, meio de quase de decadência. Também tem eleição, acho que você e de eleição também, mas também. Assim, meio de decadência cultural em geral, assim, ficou muito caricato a cultura deles. Entendi. Assim, tipo, é muito caricato, né? Sim. Então é meio que um pouco como eu imagino que devia ser como era visitar Roma. Sim. É, alto do Império. Grandes impérios. Grandes impérios, e Roma já estava em decadência também, sabe? Essas coisas, assim. Eu acho que viu Obama por lá? Vi, é Obamão. Comi um hambúrguer com ele. Mas o que eu achei bacana, uma dessas coisas turísticas que eu também estava contando, é que lá tem a Casa Branca e tudo mais. A Casa Branca fica meio que numa pracinha, assim, meio que um bulevardzinho fechado, onde não passa carro e tal. E do outro lado da rua, beleza, né? Tem a Casa Branca, tudo ali, o jardinzinho. E aí, tipo, uma puta simbologia da coisa toda, do outro lado da rua, tem as sedes de todos os bancos da América do Norte, tá ligado? Pra você ver quem tá no comando ali, né? Exato, tipo, do outro lado da rua, assim, isso é uma coisa que ninguém mostra. Se você pegar aquela imagem típica da Casa Branca e virar ela, assim, ao contrário, bancos, tá ligado? Você vai ver, tipo, uma pracinha, assim, com umas áreas e só banco, caralho. Só, tipo... E uns prédios gigantes, gigante. Fita, cara. É gigante. E o Capitol mais pra frente, exato, assim, né? Tipo, do outro lado. Que, tipo, tecnicamente são os representantes do povo mesmo. Minutos, né? Dá pra dar em uns 25 minutos. É, mais ou menos isso. É. Dá pra ver tudo rápido, assim. Inclusive, a gente quer agradecer pela comida de astronauta, né? Todo mundo falou que é boa, mas seca pra porra. É verdade, né? Foi todo mundo. Como é que foi? Foi uma bosta. Cara, eu gostei, velho. Eu gostei seco, mais ou menos. Mas... É seco pra caralho, né, então, cara? Eu estou explicando, né? Porque no último podcast, eu fui visitar o museu de... Air and Space Museum do Smithsonian. É muito doido lá, né? É o maior museu da história da aviação e da história espacial que existe. E eles tinham na lojinha deles lá o comida de astronauta. Tipo, ah, beleza, né? Vamos ver que porra é essa. Eu trouxe pros moleques comer. Sobremesas de astronauta. Era bem seco mesmo. Mas é foda, entrou numa cara em mim aqui, velho. Demorou eu quase falei, não, vamos parar de gravar. Porque, tipo... Putz, cara, coisa horrível, né? Velho. É porque ele realmente era, tipo... Pensa num bônus, assim, mas assim... Um bônus que tá lá aberto às... 6 meses, tá ligado? Sim, sim, sim. Cara, até um bônus tem mais umidade que aquela merda, cara. Por isso. Tô falando 6 meses lá, tipo, no deserto do Saara, então. Desculpa, então, cara. Não. Foi bom, cara. Foi bom. Foi uma boa experiência, né? Foi legal, cara. É que a gente precisa descrever o quão seco era, sabe? Não, mas eu entendo. Mesmo porque, tipo, gente, comer no espaço não deve ser muito legal, né? Não deve poder ter... Você não vai pro espaço pra comer, tá? Exato. Não tem rolê gourmet no espaço. Eu ainda acho que eles comem pílulas no espaço. É, cara. Vai ser mais fácil, né? Tipo Jetsons. Mas, enfim, aí realmente os museus lá são muito incríveis e tal. É muito, muito bacana. Mas, como eu falei, é difícil de esgueirar, assim, dessa atitude americana clichê, assim. É tipo, hiper-americanoide. Cara, né? Eu juro pra você que tinha uma lojinha... Não, assim, dessas lojinhas de rua, assim, com coisas eletrônicas, sim, tipo carregador de celular, essas coisinhas. Tipo meio Santa Efigênia, tinha uma banquinha dessa lá. E aí eles estavam vendendo umas capinhas de celular. Eu juro pra você que tinha uma capinha. eu juro que é verdade isso, gente. Era assim, a capinha. Aí no fundo tinha o Capitólio e a Casa Branca, assim, tipo meio que um recorte das duas, assim. Aí o Capitólio, pra quem não sabe, é tipo o Congresso Nacional dos Estados Unidos. Qualquer filme, assim, que apareceu desse, aparece. Washington aparece lá o... E aí tem a Casa Branca e tal. E aí uma bandeira ao fundo, assim. Sim, lógico. O que não falta é bandeira. Uma bandeira, né? Dos Estados Unidos. Tipo, não tem céu azul nos Estados Unidos. Tem a bandeira, tá ligado? Exato. Em vez do céu tem a bandeira. E no plano de fundo, uma águia, cara. Caralho. É tipo, era muito ridículo. Muito americano. Só tava faltando escrito... Tá escrito Freedom mesmo, assim. Tipo, acho que... Inclusive, é você mandou uma foto do... Que você tava no banheiro, né? E tinha uma águia... Você mandou uma foto de uma águia no banheiro, assim, aleatório. É assim. Verdade. Ah, não, eles gostam de suas águias. Eles gostam assim, de águias, cara. Eles amam águias, cara. E tem águias em todos os lugares e bandeiras em todos os lugares, assim. É impressionante demais. É, assim. Realmente curto. Você viu alguma águia de verdade? Não, eu acho que nenhum americano jamais viu. Eu acho que não tem águias de verdade lá, tá ligado? Só aparece de vez em quando, assim, eles colocam uma pra voar, tipo, no começo do jogo do Super Bowl, assim. É, exato. Colocam uma águia que voa até o campo, assim. É, exato. Essa é a única águia de 16 anos que eles fazem. É, cara, eu acho que todas elas mataram todas elas. A águia deve ser super bem cuidada, assim, né? Tipo... Mas, uma coisa que eu achei engraçado também é que... Eles obviamente são um país muito militarizado, e só que é engraçado como isso é uma coisa que tá grudado já na filosofia, assim, das Sim. pessoas. Assim. Trilhões de dólares que eles gastam em defesa, assim. É tipo... 10 vezes mais que a própria China, uma coisa sim, assim, não, sabe? Mais, sim, assim, sim, 30 certamente. Vezes, entendeu? Uma coisa e aí, que não precisa. Fazem tanques, assim. Uhum. Eles têm um puta contrato, assim, pra fazer milhares e milhares de tanques por ano. Assim, não precisa desses tanques. É. Uhum. O nego vai, faz. Não, e o que eu fico surpreso também foi eu fui numa livraria lá pra comprar a bibliografia do Rick James, que eu tava muito querendo. Assim. Você deu pro Daniel e de pegar a bíblia. É que eu dei de presente de aniversário pro Daniel, mas eu tô lendo, então eu preciso terminar de ler pra entregar o presente. É o Rick James, é Rick James, cara. Ele é muito bom, cara. E enfim, e aí a gente tava procurando uns livros, tava um amigo meu lá, e aí ele tava procurando um presente pra namorada dele na sessão de moda, né? Dessa livraria, uma livraria grande, assim, tipo uma livraria cultura da vida. Lá? Não, era uma Books a Million o nome. Entendi. Books a Million, juro. Books a Million. E... Legal que ainda existe a livraria também. É, então, não, tem bastante lá, tem bastante livraria lá. E era em frente ao nosso hotel e tal, e aí a gente tava lá na livraria, ele tava procurando presente pra namorada dele na sessão de moda, só que não tinha, ele falou assim, não tô encontrando direito aqui a sessão de moda, onde é que tá? Aí a mulher foi e encontrou, eu tava meio que, tipo... entochado, assim, junto com outras sessões de, tipo, nutrição e sei lá o quê, de beleza, sabe? Assim, tipo, meio jogado, assim. Ele, beleza. Aí, nisso, a gente olhou e tava, tipo, não tinha nada, nenhuma variedade de livro nenhuma, assim, nesse aspecto. De cultural, muito, não tinha. Só, tipo, de música tinha, tipo, por incrível que pareça, tinha só, tipo, duas fileiras, assim, só. E aí a gente olhou pra trás e tinha uma prateleira inteira, uma fileira inteira, assim, ó. Só de livros de história militar. Nossa. Só isso, cara. Caralho. Tipo, era tipo assim, ocupava uma parede inteira quase assim da livraria, só tipo história militar. Eles curtem muito o bagulho, né? Eles curtem muito o bagulho. É civil lá, né? Tem aqueles reenactments, né? Que eles fazem. Sim, sim. O trabalho dessas pessoas é só... É um absurdo. E eles são um cara específico assim também, né? Eles são um cara que já existiu e eles vivem a vida deles. Eu acho legal, assim, homenagear os caras que morreram na morte. Assim, mas é claro, eles têm muita guerra. Eles morreram na morte, foi ótimo. Morreram na guerra. Vocês não falaram nada, pode corrigir pra falar uma besteira dessa. Assim, eu respeito em parte, mas realmente é um exagero, assim, uma coisa. Eles glorificam de uma maneira. É bizarro. Absurdo, cara, era exageradíssimo. E mesmo assim, tem índice recorde assim, de né, que volta da guerra e suicídio assim, no Texas. Assim, três soldados que voltavam do Iraque acabaram se matando em 2 anos, saca? É porque foda, primeiro, cara, não tem emprego pra esses caras. Isso que é foda. Se manda eles pra... A gente não imagina o que eles viram. Beleza, eles podem ser os opressores, mas os caras em si... os caras em si também estão ferrados, saca? Sim. Psicologicamente, eles voltam na merda, então... É. Falta o cuidado nesse sentido lá também. Por isso que é um pouco hipócrita, eu acho, saca? Sim, sim. Porque eles esquecem os caras mesmos, estão lá. Sim. Os caras que deram a generais vida. Generais são condecorados. Condecorado pra caramba, né? Purple Horn, enfim. É complicado. E outra coisa também que, meu, com o dólar 2,50, cara... 2,50. Essa mega... A fantasia molhada da classe média de ir para o exterior comprar coisas em Miami, assim, meu... Roupa não, né? Moiou, filho. Moiou, gigante. Moiou pesado. Não, tudo é muito caro. Mas tá... e pra comer e tal? Porque São Paulo então, é pra caramba, é que cara. Assim, se você não converte, tipo, de boa... Sabe? Ah, beleza, tô pagando aqui... Tá, caro, então. Tá, sei lá, um hambúrguer 25 conto. Reais? Não, é 10 dólares. Mas aqui, tipo, aqui você vai num... Não vou nem falar, mas você vai numa hamburguerinha agora, é tipo R$35 sem batata, tá ligado? Essa hamburguerinha. E nego paga e começa a achar normal pagar 40 mangos no hambúrguer. Então, então, mas justamente, um hambúrguer mais chique, assim, era 20 dólares. Então tipo, é quase igual, assim, é São Paulo. É, quase igual. É 50, é. Não é muito diferente. Isso é complicado. Mas eletrônico, ainda imagino que... Mais ou menos, por exemplo, uma coisa que eu tava... Eu pensei em comprar um PlayStation 4 lá, né? E aí eu falei, bom, vamos ver, né, quanto custa e tal. E aí, Washington, ele tem um imposto, porque cada imposto Sim. é estadual, ele é diferente em cada estado e tal. Houston, Texas não tem state tax. Por isso que muito jogador da NBA vai pro Texas. Vai jogar lá, porque eles não pagam, eles recebem tipo 3 milhões a mais. Caralho. Tipo, né? Enfim. E eu sei que o estado de Washington ele é super caro, né? Estado tipo, com poucas pessoas, político, muita grana e tal. Então, Maryland, né? É o estado. E aí tem. É caro e tal. E aí eles. eu tava vendo com o PlayStation 4 lá, que eu tinha visto do Destiny, aquele branco especial, sei lá o que. Legal. Com taxas e tudo, dava $500. $500 dá 1.200 e pouco, 1.300. É, 2,50 dá até tipo, mais. Tipo, você vai ali na Santa Efigênia, divide no cartão. Eu prefiro dividir no cartão. Sinceramente, pode ser coisa de brasileiro e tudo mais. Não existe isso. Não tem essa. Não tem essa. Você vai comprar uma TV, você paga. Paga a TV. É assim, eu tipo, eu prefiro, sei lá, você vai e compra, consegue comprar de boa ali dividido no cartão por 1.500, sabe? Do que, tipo, pagar na lata ali 1.300 conto. É, foda, foda. Sabe? E na verdade é bom você colocar dinheiro na economia, quer dizer, colocar grana na economia brasileira, no mercado brasileiro. Sim, então, pagou o salário aqui ali do moleque, tá ligado? Por mais que tava seja imposto pra caramba, aí governo corro lixo. Ah, sim, é, exato. É bom você consumir no Brasil. É, claro. É, e aí eu falei, foda-se, vou ficar por aqui. Mais fácil comprar por aqui. É, mas de boa, tá ligado? Aí só comprei uma câmera que a gente vai usar para Max Real TV. Que a gente estava com problema de câmera. É, exato, por isso que parou. Também. E é isso, caras. É isso, oi, que eu tenho para falar sobre a América. É uma bela aventura na tela dos livros. É, pois é. Mas eu quero fazer... E o evento fazer... em si que você falou, pô? O Battlegrounds foi muito louco. Foi da hora? Foi muito louco. Da hora, não. É assim, foi o primeiro evento da Red Bull que eu fui, né? Uhum. Eu nunca tinha ido. StarCraft 2, né? Foi do StarCraft 2. Eu nunca tinha ido num evento da Red Bull. Uhum. E é insano, assim, a Red Bull realmente... É fácil, né, porque eu trabalho com eles, mas a Red Bull realmente sabe fazer evento, cara. Ah, eles cara. Fazem, sabe, isso não. É a especialidade deles. Nossa, eles sabem mesmo fazer evento, cara. É, deve ser foda, meu. É muito louco. Ah, então, pô, legal, velho, legal. Da hora, bem da hora. Mas, enfim, e é isso, e América, fuck yeah. Vamos agora para coisas mais churumentas. Né? Coisas ruins. Coisas ruins de totalmente, assim. Um shake de bosta. É, então já voltamos. Voltamos com o navio pirata. Agora o que a gente vai falar é de algo que a gente já mencionou uma vez já aqui no recentemente, não faz muito tempo a gente mencionou, mas não falou muito a fundo do que está acontecendo no Brasil de forma geral, que é a seca, né? Tipo, a gente está sem água. A gente está sem água, cara. Está acabando a água. Estamos numa seca não só em São Paulo, como está sendo amplamente divulgado aqui ultimamente. Ah, sim. Principalmente na internet. Sim. Mas está rolando uma seca em vários pontos do Brasil. Uhum. E isso está um pouco preocupante, né? Assim, não é por nada, não. Tanto quanto preocupante, digo isso. Não é por nada, não. Eles disseram que aqui em São Paulo, supostamente, um dia depois das eleições ia acabar, não teve esse papo. Não sei se é por medo, assim, ou é exagero, mas... Eu acho que o próprio Mussa falou que... na escola da mãe dele, né? Disse que depois da eleição... Lá e falou depois da eleição vai ser um dia com água 200. Tá rolando umas histórias assim, cara. Então, eu acho que eu tenho medo, assim. Eu sou um cara muito noiado com água. Tipo, eu acho que 80% das brigas, ou 90% das brigas com minha mulher é porque ela não economizava água. Ela ligava chuveiro, aí, sabe, aí pra voltar pro quarto, escovava o dente. Claro que já mudou, assim, isso tem um tempo. Mas realmente, cara, não ter essa visão de, cara, a gente precisa economizar água, sabe? Pelo amor de Deus, e não é porque agora uma tá coisa acabando. Que é foda. Uma mentalidade tem que mudar. Eu, quando, por exemplo, pode ser nojento, mas quando eu tô em casa, eu faço xixi, tipo, eu tô sozinho, eu não dou descarga, tá ligado? Vai ser uns 3, 4 mijadas pra dar uma descarga. E descarga são 10, 12 litros, assim, sabe? Vai uma água brutal. Então uma água precisa, brutal, se você tá sozinho, não dá aquela mijadinha que é ruim. Segura a descarga, tá ligado? Tipo, conversa com a tua mãe. Isso é uma coisa que eu ia falar, assim, porque em São Paulo... Bom, primeiro falar dos outros lugares do Brasil, depois a gente fala especificamente de São Paulo. Sim, sim. Mas em São Paulo, o que... nos outros lugares do Brasil... Vamos falar de São Paulo, mas em São Paulo. O que tá rolando, por exemplo, hoje saiu uma matéria em alguns veículos, no Gizmodo, no G1, sobre moradores do Lago de Furnas, em Minas Gerais... Lago de Furnas que secou. Esse lago foi inundado, né? Antigamente tinha uma cidade onde era o lago e tudo mais. E essa cidade voltou à tona, né? Uhum. Ela, tipo, surgiu todas as ruínas dela. Tipo, o Gizmodo, inclusive, tem umas fotos bem bacanas com carros e tudo mais que apareceram lá. E... Atlântida. É, uma coisa meio Atlântida. E eu acho engraçado que isso é uma prática comum, né? Você, tipo, inundar cidades, assim. Sim, tipo, sim, sim. Tem muito, muito lago que tem cidade, tipo, embaixo dela, assim. Você não tá ligado, assim. É muito doido. Legal, mano. E tá super seco lá. É meio complicado. Isso, obviamente... É inegável que depois de tanto tempo que a gente fala sobre mudanças climáticas e sobre efeito estufa e tudo mais. Tem muita gente que nega ainda, por alguma razão. Por alguma razão tem gente que não acredita. Mas isso é coisa dos Estados Unidos, cara. Você vai que em outros lugares, não fica tão... sei lá, não é tão... A galera sabe o que tá acontecendo. Mas aqui eu acho que tem pouco papo sobre isso, mas na hora que eu vou ver um comentário ou outro que invenção dos cientistas ou, da esquerda. Começa o negócio da esquerda. Que, realmente, o planeta não é uma causa pra se preocupar. Claro, é só uma questão de esquerda e direita mesmo, né? Tipo, essa questão do planeta. Sempre. Né? Fucking time. E essa coisa do... De mudanças climáticas, obviamente, está tendo já, sabe, a gente teve uma... A gente está tendo essa seca, os Estados Unidos está tendo vai ter umas piores invernos que eles estão registrando, sim, que eles estão falando que vai ser, tipo, os piores invernos em anos. Mas esse negócio de... Aqui em São Paulo mesmo, mas não acha? Esse negócio de um dia tá 30 graus, outro tá 12, outro tá 30, outro tá... Isso é, sabe? Não é um efeito, não é um por acaso. Tá? Lá mesmo no Canadá, assim, tinha um inverno, quando a gente tava lá... Menos 40, aí o do outro dia tava 6 graus, assim, sabe? Tinha uma coisa bizarra. Isso não é por acaso. Não é normal isso, né? E, enfim, isso rolou e tá muito bacana de ver essas imagens. Outra coisa que também aconteceu é que a fonte do Rio São Francisco, que é um dos rios mais importantes, tanto economicamente quanto culturalmente no Brasil, a fonte dele secou, né? É, muita treta, cara. Pois é, isso não acontece, isso já aconteceu antes, mas isso não acontece há muito, muito tempo, e quando isso acontece, significa que fudeu, assim. Que fudeu geral, né? E já começou, e isso foi assim, faz umas 2 semanas que deu essa notícia de que se tinha secado a fonte, e agora começou, onde tinha muito, muito rio, começou já a tá tudo seco. Tem ponte sem nada embaixo, sabe, tipo... Tá super, super complicado. Tá e tá foda, começando, cara, a partir ali de Minas Gerais, né? No norte de Minas Gerais, que é uma das regiões, inclusive, mais pobres do Brasil. E eles dependem bastante do rio. Sim, sim. Então, sei lá, deve tá bem problemático uma pra eles. Uma situação de merda, cara. Se a gente aqui em São Paulo tá já preocupado tá ruim, com, tipo, com tomar banho, esses caras estão preocupados, tipo, e aí? E viver, tá ligado? Então tem que educar as pessoas pra combater isso, né? Tipo, nego que, vou jogar máquina de lavar aqui, que também gasta um absurdo de água. Uhum. Tipo, vou jogar 3 camisetas, uma cueca e uma meia. Não. Deixa acumular uma semana, 10 dias aí. Então, isso é... Entendeu? Esse tipo, são coisinhas pequenas. E a gente justamente chega na questão da seca aqui em São Paulo, que é diferente, né? Que aqui, sim, a gente tá passando por um problema também de seca, claro. Faz tempo que não chove, tá uma estiagem violenta. É verdade, faz tempo que não tem lá chuvas. Super, super. E isso obviamente, é uma questão, mas é algo que já estava sendo previsto e era algo que já estava... as medidas de contenção para esse cenário não foram tomadas. E tem esse problema mesmo com o governo do estado que negou, né? Sucateou essa BESP. Os caras estão negando piamente aí. Não temos problema de água, velho. Temos sim problema de água, tá Exatamente. Ligado? Tipo... Inclusive teve essa semana na Globo, né? Os debates entre os governadores. E a gente tava acompanhando aqui, eu pelo menos eu acompanhei rapidamente aqui em São Paulo, não consegui aguentar muito. Eu tava passando jogo de beisebol, viu, jogo de beisebol. Mas eu queria ver um pouco, porque eu queria ver os candidatos, que os outros candidatos tinham para falar. Mas é impressionante que existe uma atitude do governo do PSDB, não importa o que a gente acha do governo dele ou não, mas assim, existe uma atitude muito clara ali de, tipo, negar o que tá acontecendo o que é óbvio, entendeu? Eu vejo post em Twitter de um monte de gente, tipo, da Zona Norte, um monte de gente da Zona Leste e tudo mais, que todo dia de manhã vai, abre, barro, sim, e tipo, sim. Não tem nada. E aí dá 10 horas da noite, liga também, ó. Não tem água. Não tem água, não tem água. É, nos jardins já começou a ter também, aqui também, então, em São Paulo, que é, uma, que é da zona central. Não, todo não, canto, não, cara, todo canto. Só que o que acontece é que no centro de São Paulo tem muita caixa d'água. Então ainda as pessoas não começaram a sentir esse baque, porque eles usam o da caixa d'água interna de prédios e tudo mais, então, né? E a gente, por exemplo, que trabalha em casa... Vai sofrer, entre aspas, porque eu tomo banho geralmente 4 da tarde, assim, 5 da tarde. Eles vão fechar, estão falando que... E eu entendo, beleza, entendo, sabe? Eles vão fechar, tipo, de 10 da manhã, 6 da tarde, eles estão falando. Então, isso é foda, sabe? Pois é, e como... A gente vai ter que saber quando tomar banho... E como ter... o Vandep falou, o Mussa avisou pra gente, ele falou, meu, a minha mãe... trabalha, ela é professora na rede pública, e ela falou que a Sabesp colou lá e falou que depois da eleição vai ser um dia com água, dois dias sem. Numa escola. Tipo, pública. Tá cagado, cara. Foda, né? Tá uma merda. É, velho. Então, assim, pensem bem o que tá acontecendo nessa situação inteira. Porque é algo que não dá para ser desconsiderado, não dá para ser levado de forma leviana. É, água é um dos bens, obviamente, mais preciosos que a gente tem. Sim. É, a gente... Vocês não têm noção do que é passar 3 dias sem água. Ainda mais a gente de cidade grande e tudo mais, que eu acredito que seja a maioria das pessoas que ouvem o nosso podcast. Uhum. É, a gente vive numa certa estrutura que tem água e tudo mais. É, mas eu acredito também que tem bucaneiros que já devem estar passando por esse problema de água, de falta de água. Então, se for o caso, eu gostaria de que vocês fossem no Convés, quem estiver ouvindo. Tem um tópico lá e todo mundo vai comentando. Exatamente. Da cidade que você é, inclusive, pra gente da saber. Da cidade, eu queria saber um pouco esse mapa da seca, como é que tá. Como é que tá a situação. Até se estiver, por enquanto, funcionando, avisa a gente lá. Avisa também, vale. Assim, a gente vai saber comparar. Pra ter uma ideia, quanto mais informação, melhor pra gente saber. E, novamente, para poder combater isso da maneira possível, né? De qualquer jeito que a gente puder. Exatamente. É foda. É complicado. Mesmo. Não é bullshit isso aí. Cobrem isso agora que tá a eleição e tudo mais, cobrem isso dos políticos que vão entrar no poder, sabe? Sim, exato. É bom lembrá-los que é eles que são os responsáveis por prevenir que esse tipo de coisa aconteça, ou pelo menos ter planos de contenção para que isso se remedie, né? Uhum. E, enfim, é triste, né? Churumão. Que as pessoas sejam iluminadas no domingo e votem certo. Exatamente. Votem por vocês. Votem de verdade, italiano. Sem o voto útil. Exato. Exatamente. Muito bem. Churumaço, hein? Louco. Churumíssimo. É, agora vamos falar de videogame? Pode, coisa boa. Então já voltamos. Pirata volta em clima de aventura. Aventura! E também BGS. BGS! Mas antes. Antes? A gente colou lá no. É verdade, mas antes de falar do que é BGS, né? Não, mas eu acho que. Semana que vem. Tudo, tá bom. Semana que vem. É assim que a gente discute na minha. Semana que vem nós temos a Brasil Game Show, né? Exato. Que já acontece já há muitos anos já. Qual que foi o primeiro? Ele começava... Foi o terceiro ano. Antes era no Rio de Janeiro. Antes era no Rio de Janeiro. Era no Rio? Era. Aí depois veio pra São Paulo. É que não tinha essa exposição na mídia desse jeito. Não. Hoje porque hoje estourou, você sai no metrô aqui em São Paulo, tá isso. Lá, você vai... Exatamente. Não, então eles investem bastante nesse tipo de coisa. Exatamente, sim. Exatamente. E a Brasil Game Show vai acontecer a partir do dia 8 de outubro, de imprensa, que é 8 dia de imprensa, e 9 abre para o público em geral, vai até o dia 12. Uhum. E, pô, é uma semana que um monte de gente, um monte de jornalista de games, um monte de gente que gosta de games vem pra São Paulo. É uma semana muito interessante. Sim. Tem vários bares sempre cheios de gente fica conversando de videogame, é engraçado. E justamente por conta disso... Verdade, tá bom. Aí, ó, viu? Foi uma boa apresentação. Caguei. E por conta disso, a gente mesmo queria fazer uma festa. A gente queria não, a gente vai fazer uma festa, né? Uma festa da BGS! Música Tupiniquim. Exatamente, aqui em São Paulo, nós vamos fazer uma festa da BGS no último dia de BGS, dia 12 de outubro, que também é dia das crianças. Uhul! Vão encher a cara no Dia das Crianças. Vão encher a cara no Dia das Crianças e será... Bebedar as crianças. Exato. Toda criança que for lá vai ficar bicho. E será, mais uma vez, no Gibi, que pra quem foi... Gibi Cultura Geek, ali na Vila Mariana, pra quem foi da última vez, que nós fizemos a banquinha da GibiCon. Foi super legal, a gente conversou com um monte de bucaneiro, a gente lotou o lugar. Sim, foi bem louco. E é por isso, justamente, que fomos convidados a fazer mais um evento lá. Exato. E a gente bolou esse evento aí da BGS. Inclusive, a gente foi lá ontem, viu o Elcio, o Exatamente, Paulo, porque tava rolando o Spin, né? Spin, é verdade. Que é um encontro de desenvolvedores independentes de games aqui de São Paulo, por acaso, assim. Foi sem querer que a gente foi lá. E aí tava a galera lá, a gente acabou encontrando um monte de bucaneiro. É, o Arthur tava lá. O Paulo, né? Tinha uma galera lá. Foi legal. Foi bem bacana. E... a gente vai fazer essa festa lá, dia 12, domingo, então festa especial BGS. Da BGS. Uhum. Vamos abrir o evento assim que subir o podcast, a partir das 15 horas, na Vila Mariana, perto do metrô Vila Mariana. Pertinho do metrô. O endereço é Rua Major Maragliano 364, mas vamos botar tudo lá isso da SPM, no evento. SPM, Belas Artes. Exatamente. Vai estar tudo no convés aí pra vocês verem. Exatamente. É isso. Eu acho que vai ser bem divertido. Sim, a gente tá aproveitando, né, porque talvez tem uns bookers que venham de fora, que estavam aqui na Exatamente. Feira. Exatamente. Uhum. No domingo, eu sei que talvez vai ter uma galera que vai embora no domingo, mas tenta marcar passagem pra... Tenta pra marcar, porque assim, como começa cedo, umas três, dá pra você colar... Tomar umas brejas, umas brates. E aí não é longe de Congonhas. Não é longe de Congonhas, por exemplo. E aí dá pra ir pro aeroporto de boa depois. Exato. Chega lá, voa bêbado, é nóis. É nóis. Voa bêbado com a Max Rebo. E a gente quer tentar fazer esse tipo de coisa frequentemente, né? Que seja mensal. Que voa bêbado? Também. Já passei um pouco da fase, mas sempre bom, né? Na última otava, sai de lá bem, né? Mas a gente quer, né? A gente quer fazer um encontro com os bucas sempre, pra trocar uma ideia, porque esse senso... O cara, inclusive, elogiou muito esse senso de comunidade que a gente tem, né? Parabéns pra vocês, caras. Isso aí. Parabéns ao Convés e à comunidade Max Rebo. Todo mundo na Max Rebo aí, eles gostaram muito mesmo da vibe. Ele falou, pô, todo mundo em pé, assim, você vê que a galera não se conhecia pessoalmente, mas aí... Falava duas vezes assim, já... E era realmente, então... Foi um clima muito legal. Foi um clima muito bom e a gente quer reviver isso. Exatamente. E, inclusive, queremos fazer algumas festas lá, temáticas de várias coisas. Vocês vão ser DJ lá também. A gente vai botar umas informações que a gente tem que decidir. Sim. Mas não necessariamente nessa. Talvez não nessa, mas eu acho que já vai rolar alguma coisa bacana. Sim, alguma coisa divertida. A gente vai tentar fazer alguma coisa toda vez, um pouquinho diferente. Ter uma particularidade para cada evento. Exatamente. E mandem sugestões. Questões do que vocês gostariam, de tipos de festas que vocês gostariam curtir com a gente no Gibi e tudo mais, pra gente pensar nisso. Às vezes, ver umas palestras. Vai saber, a galera às vezes quer ver umas palestras dos caras. Às vezes. Isso é legal. Dá pra armar isso também. O senhor fica falando. Exatamente. Só fazer um especial dia do Japão. Festa Tengu Sangue. Aí o Raoni tá 60 dias lá no Oriente. Exato. Então ele vai voltar com muita informação. Praticamente se mudou. Isso é verdade. O Raoni, lembre-se que a gente vai vender também os quadrinhos lá. Sim. Então levem grana. A gente vai aceitar cartão de crédito também, mas apenas cartão de crédito. Apenas crédito. Débito não passa. Tá vendo isso. Mas levem também, porque a gente vai vender os quadrinhos e os três artistas vão estar presentes. Né? Sim. Então é susto. Fala com essa voz cheia de graça. Exatamente. Baby. Então é isso, pelo menos pra começar o assunto BGS. Sim. E muito bem, sobre BGS, a gente vai ter esse evento e tudo, mas a gente vai mesmo curtir a BGS, né? Sim. Quer dizer, ou que. Tem dela, o que vai ter lá, esse né? Esse ano, pelo que parece, muita gente não veio, né? Pois uma galera pulou fora. Muita gente. Você tem uma listazinha aí. A gente notou a gente notou a falta de algumas grandes marcas que fizeram parte da história, né, da BGS. Riot, né? Principalmente, eu diria. É, porque eles que botam o campeonato lá os dois anos. Eu me lembro que em 2012, o campeonato do LoL, que ainda tava. O LoL era grande, mas tava começando essa febre, assim. Era na entrada, e foi muito foda, assim, você entrava e não dava, às vezes, pra passar, porque tinha tanta gente assistindo, tanto que eles colocaram num canto, assim, mesmo assim, ficava lotado, e é uma pena que os caras, né, porque certamente... semana passada a gente teve o PH aqui, né, agradecer de novo o PH por ter participado. Valeu mesmo. A galera gostou bastante, então, Vale falar só um pouquinho sobre isso. E a Riot traz muita gente pro evento, né? Sim, sei lá, não sei como se tem como adivinhar uma porcentagem de quantas pessoas, mas, cara, tinha muita gente que ia pra lá pra ver o campeonato de LoL. E era muito, mas era muito legal. Eu não entendo nada de LoL, que nem eu falei. Mas era assim, era emocionante. Muito bonito. Assim, é emocionante. Cara, colocava no chinelo todo mundo lá, cara. Não, emocionante demais. E, pô... A Riot não estando lá já é um grande problema. Nós também temos a Nintendo, mas isso também é um problema, porque, pô, a Nintendo, apesar de ela não participar mais, ela não faz mais anúncios, faz shows, né? Que normalmente ela faz as apresentações, ela fazia na E3, ela deixou de fazer isso e optou por fazer os Nintendo Direct online e tudo mais. Só que ela ainda expunha, né? Ela ia nos lugares para expor os jogos, os lançamentos dela, como aconteceu na E3 também. E dessa vez eles não vêm para BGS, e isso é chato, né? Porque ainda mais no momento que tá super legal, assim, de jogo do Wii U, principalmente. Tem coisa pra caralho, eles legal. Têm uma chance de engrenar vendas boas. Tem um novo 3DS saindo. New 3DS. Pois é. Não, então, e tem um novo 3DS. O novo New 3DS. Eu tenho o New 3DS e tem vários jogos que também estão prestes a lançar. E jogos interessantes que saíram na E3 e que as pessoas jogaram lá e que, pô, podia trazer. E é uma pena, porque, porra, eu queria ver umas coisas da Nintendo. E assim, isso é muito louco. Sendo muito franco, vocês sabem a razão... De. Porque então, preço faltou. Nos bastidores tem algumas coisas. A primeira foi o baque da Riot. Dizem que. Né, é feio espalhar boatos, mas dizem que rolou uma proposta que a Riot não gostou. Você não pode revelar, que eu não revela, posso revelar. Mas... mas que teve uma que ela não gostou muito da proposta que a BGS fez desse ano. Sim. E aí eles retiraram um evento e isso meio que promoveu-se uma certa cascata de desistências, entendeu? Uhum. E aí foi uma certa... Bom, já vai parecia que iria vir menos público. Sim, sim. E também o preço parecia que estava alto, que a organização da BGS estava pedindo. Uhum. Então, eles acabaram retirando... algumas empresas acabaram saindo. A Nintendo, a Riot, a Blizzard também, normalmente é a Activision Blizzard, né? Que tecnicamente é uma empresa só. Mas a Activision vai estar lá com Call of Duty, mas a Blizzard dessa vez não vem com nenhum. Do lado não da Activision nada, sempre estava anexado a da Blizzard. Exato, e desse ano não vai ter nada, não vai ter produto da Blizzard. Uhum. A Sony anunciou coisas que eles vão trazer para essa BGS. Eu tenho uma lista de coisas que eles trouxeram pro PlayStation 3, pro Vita, mas eu acho que o mais interessante falar do PlayStation 4, né? Sim. Porque tem muitas coisas que eu gostaria de jogar, por exemplo, não sei, vocês, assim. Mas tem o Infamous First Light, que já saiu, o Killzone, que é do ano passado, tem o Counter-Spy, que também é um jogo independente que já saiu na PSN, mas tem o Far Cry 4... Witcher 3. Que eu queria ver. Tem o Chroma Squad. Tem o Chroma Squad, que puta dos merda. Brothers, dos brothers da... Dos manos. Da Behold. Da Behold. Oh, uhum. Behold. Uhum. Beyond Ellen Page. Da Behold. E tem mais o... Eu queria ver aquele... Por incrível, por isso eu queria ver o Last of Us remasterizado. Uhum. Bonitão, que ainda não consegui ver. GTA remasterizado também? Não, o GTA não vai ter remasterizado, não. E principalmente eu queria ver o Evil Within, que é do mesmo criador do Resident Evil. Mais jogo de terror. Eu não gosto de. Eu não me importo filme de terror, mas jogo. Não sei, velho. É desnecessário, eu acho. Desnecessário é foda. Só pra bexiguinha. Desnecessário. E eu queria também dar uma testada ali no The Order 1886, que parece que tem uma dinâmica interessante. Uma vibe assim, é bem louca. Tem uma vibe interessante. Então tem alguns que eu queria. Queria dar uma olhada. O Mussa, se estivesse aqui, certamente ia falar que queria jogar Bloodborne. Sim. Tanto que tem pergunta pra ele sobre Bloodborne. Sempre tem, cara. E é bom porque ele vai... A gente... Que aí no próximo a gente vai estar lá e a gente vai falar um pouco. Exato. Sobre... Exato. Certamente. E essa é outra coisa, né? Nós, da Max Rebo, vamos estar lá. Sim. E vamos... gravar diretamente de lá o próximo Navio Pirata. Exato. Então fiquem espertos já, porque é isso no dia de imprensa, né? No dia de imprensa, na quarta-feira, que a gente vai gravar lá. É, então fiquem espertos. Vamos já. Vamos ver se pra tem isso. Um. Vocês fizeram o mal falando das coxinhas, né? Dos... É da última vez. É, vamos ver se tem alguma coisa interessante. Eu me lembro que elas estavam bem gordurosas. Nossa, né? Tava nojento. Nossa, cara, tava nojento. É que eu lembrei agora, realmente. Tava bem nojento. Mas aí eu queria saber de vocês: o que vocês estão interessados em ver nesta BGS? Vocês têm alguma. Algum jogo em específico, alguma coisa que vocês queriam ver? Eu comecei. Deixa eu só falar que eu que tenho aqui os patrocinadores. Que eu vi aqui no site deles, que eu tava vendo todas as empresas que tem e tal. Aí eu lembrei da Ubisoft. Eu não sei, é estranho, né, falar isso assim, mas eu assumo, estou saindo do armário, do Assassin's Creed, mas eu estou muito empolgado para o Assassin's Creed Rogue, cara. Cara, vai ser bem louco, velho. Que é o de Last Gen, né? Assassin's Creed, sabia? Oi? Só joguei o primeiro. Cara, joga o 4. É, joga o Black Flag, que o bagulho é doido, cara. O Black Flag é muito jogo. Insano, cara. Eu tô precisando mergulhar num game desse. Eu tô muito... Quero mais aventuras em alto mar. Sim. Só que dessa vez no Ártico. E com muito dinheiro. E com muita grana, tá ligado? Eu quero muito isso, cara. Eu quero muito desse esse rolê. Vai ser um puta jogo. Cara. Vai ser um jogo esse que eu vou jogar pra caralho. Ah, eu posso olhar aqui. Vai sair em breve. Fim do ano? Sai junto com o... Sai junto com... Não, mas ele sai junto justamente com outro, que é o Unity, né? Que é o de nova geração, que vai ser passado em Paris, né? E se não me engano, os dois saem dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro agora, nesse fim de ano. E eu quero muito jogar, cara. Sim, cara. Parece ser bem louco, cara. Parece ser bem louco. Qual que é o outro que você quer jogar, que você falou? Outro que eu queria jogar na BGS... É que você falou, tem dois aqui, deixa eu falar. Então, era esse. Eu quero saber o outro. E o outro que eu falei mesmo, do Far Cry 4, cara. Far Cry. Sim. Eu queria muito jogar. E o Evil Within. Within, cara. Evil Within parece ser bem louco, cara. Parece também. Chroma Squad vai ter lá? Vai ter lá. Cara, esse é um que eu quero jogar pra caralho, cara, eu queria muito. Eu tô coçando desde que eles anunciaram essa porra, cara. Pois é. Já tem um beta, né? Já, né? Já tem um beta e dizem que é bem bacana. Ah, deve ser muito louco, cara. Deve ser muito, muito louco, cara. Também vai ter, aproveitando também da galera indie, também vai ter o Thorin. Que eu não joguei a versão PS4, eu joguei só a versão antiga, que também é um jogo brasileiro, que vai ser legal. Inclusive um dos primeiros para lançar no PS4, né, também, junto com o Chroma Squad e tal. Então, vai ter, você sabe de alguma coisa lá que vai ter, de, tipo, desenvolvedores brasileiros, umas... Não, vamos ter, inclusive isso que rolou uma treta, que a BGS sugeriu abrir mais para os indies e botar os indies lá, tal, botar vários stands e tal. Só que, pelo que eu entendi de alguns, conversando com alguns desenvolvedores, o preço que eles estavam pedindo era muito alto. E eles exigiam algumas coisas de tipo CNPJ e tudo mais, que para alguns é complicado, porque tem muita gente que é desenvolvedor de garagem mesmo. Sim, assim, né? Indie pra caralho. Indie for reals, né? Treta, assim, loucão. Sim, punkzão. Não que seja mais ou menos indie as coisas, mas é uma galera bem do it yourself, assim, em casa e tal. Então fica complicado, né? Então eu não vi tanta gente bacana, assim, tanta exposição. O que é foda, né? Os caras querem incentivar, né, os indies a aparecerem, mas eles fazem um esquema totalmente difícil pros indies aparecerem. Quer incentivar, porque é assim... Parece que quer falar que incentivou, mas tem que chegar a um acordo, cara. Tem que ver, sim. Eu acho que essas publishers grandes, elas botam muita grana lá dentro, mas... Porra, saca? É interessante, aproveita a oportunidade. Sim, não, certamente. Eu conheço os organizadores e tal. Não tô falando real, assim, sabe? Tem que... um negócio... A BGS tem que evoluir, tem que pegar a popularidade que jornalista de games colocar lá. YouTube, por exemplo, de 2012, a BGS foi o primeiro encontro dos caras. Foi uma coisa bizarra. Eu fui atropelado por fã dos moleques lá, dos youtubers lá. Literalmente, assim, sabe? Tipo, eu tava no meio e os moleques estavam correndo atrás deles. Sim. E assim, e falta, eu acho, um relacionamento melhor, uma compreensão melhor no mercado, às vezes, sabe? Eu acho em todo sentido, sabe? De quem que vale a pena divulgar, que vale... Por que vale a pena fazer uma parceria que não parece benéfica, momentânea? Sim. Mas assim, criar um relacionamento, cara. Ao mesmo tempo. Falta visão nesse sentido, às vezes. Mas é um negócio. Eu tô falando de fora aqui o que eu acho de fora. Eu posso estar errado. Ao mesmo tempo, eu fico pensando um pouco que, assim, não sob o ponto de vista da organização da BGS, mas... Eu lembro quando a gente foi pro FIC no ano passado, a gente sentiu uma vibe muito da hora... do cenário de quadrinhos local brasileiro. Sim, total, e tudo mais. Cara. Você chegava lá, só tinha quadrinho brasileiro. Claro, você tinha comics vendendo uns mangás, vendendo uns quadrinhos americanos e tal. É. Mas é tipo, era uma loja, duas lojas, assim. Sim. E tinha algumas representantes, tipo, da Panini e tudo mais, dessas. Mas o foco mesmo era quadrinho brasileiro. Sim. E quadrinho independente. E eu acredito, assim, do tanto que já tem de desenvolvedor brasileiro, que facilmente daria pra fazer, por exemplo, um FIC de games independentes. Sim, assim. Sim. E eu acho que eu entendo isso até... Isso é muito louco, diga-se de passagem. É, então. Porque eu acho que isso ia ser, faria mais sentido do que, por exemplo, tipo, botar os índios disputando esses, o mesmo espaço de, tipo, sabe, essas publishers gigantes, né? E tudo mais. Tipo... Não que, e assim, não tô falando de um jeito, ah, não, porque são duas coisas diferentes, não, e ah, é tudo escroto e tal. É mais, tipo, mas é que isso é muito louco ter um espaço pros indies, assim, especificamente esse, voltado exato, pra tipo, isso. Esse tá foco ligado? No. Olha, isso daqui são jogos independentes brasileiros, sabe, de silêncio de jogos brasileiros. Eu acho isso muito legal. Sim, com certeza. Né? E, mas enfim, e vocês falaram que vocês queriam ver na. Na BGS. Vocês dois e os Bucas vão, tipo, é óbvio, né? Mas eu tô curioso por causa do Call of Duty também, porque todo ano eu vou lá, os últimos dois anos eu fui, esse jogo vai ser bom de novo. Não é. Tipo, não, agora não, porra, primeiro, não, vamos jogar aqui, você joga, aí aquela empolgação, né? Porra, um jogo novo, né? O último, assim, é real que dois anos atrás, quando saiu Black Ops 2, eu falei, ah, esse jogo vai ser bom e foi decente. Esse último, o Ghost, não. Então... inevitável, eu vou lá no primeiro dia, vou jogar, conversei com os caras da Activision lá e tô torcendo, vocês podem me xingar, mas tô torcendo que o jogo seja bom, velho. Eu sei que, não sei se eles precisam, ei, cara, porque se pode não for, torcer, tem cara, que, não tem problema. Tem que, porque vai ter, né, porque é Sledgehammer, eles deram uma oportunidade nova pra Sledgehammer então vai, agora, vai que... porque tava Infinity Ward e Treyarch, eu gostava dos jogos da Treyarch, e a Treyarch, mas assim... parecia que os caras estavam fazendo as coxas. Eu até conheci um desenvolvedor, um credo. E ele falou, cara, o nego não tá mais com aquele tesão de fazer o game. Porque você lança um game e fica o ano inteiro assim, né? Arrumando o game, acaba o ciclo, começa a criar outro, sabe? Então, saturou legal os caras. Então, acho que vamos ver no que acontece com a Sledgehammer produzindo isso. Pode crer. Tô torcendo, vamos aí. Se tem mais uns codistas aí, tamo junto, meus queridos. E você, Dani? Ah, foi o que eu falei, cara. Tipo, eu tô curiosão pra ver o Chroma Squad, cara. Esse é um jogo que, como eu já disse, tô fritando pra jogar desde que eles anunciaram, né, o conceito inicial do jogo. Sim. E Evil Within também parece ser um jogo bem louco, cara. Tipo, deve ser pura insanidade. Ah, eu vou na sua nessa, cara. Assassin's Creed novo, Rogue lá vai ser bom. Cara, o Black Flag foi animal, cara. Foi tipo, né? Uma bela de uma experiência, hein, mas os caras continuam isso de um jeito na qual você não precisa se fuder pra achar dinheiro pra pimpar seu navio, cara. Saca, tipo... Não, é muito louco, cara. Achar dinheiro pra pimpar seu navio. Outras coisas que também eu acho que vale a pena mencionar, vai ter a Devolver Digital, do pessoal do Hotline Miami. Opa, que eles vão trazer o Hotline Miami 2, como eles já trouxeram do ano passado. Finalmente joguei esse jogo. Você curtiu pra caralho, nossa, né? Nossa, cara, é muito bom. Mas você falou, puta você jogo, falou, cara. Você vai curtir mesmo. Falei, eu sei, eu tava namorando. Puta jogo, cara. É muito bom. Legal. E eles vão voltar pra cá. Eu sugiro passar na banquinha deles, porque são uns caras muito gente boa. Uhum. Se quiser sentar e trocar ideia com eles, eles vão sentar e trocar ideia com vocês. Tipo, mas o que vocês pensaram quando fizeram tal coisa? Ele vai conversar com vocês. Uhum. São uns caras muito abertos, assim. É muito legal. Então, e eles têm os joguinhos lá pra experimentar. Eu não sei quais são, na verdade, os que eles vão trazer esse ano. Interessante saber. Mas vai ser bacana. E outra coisa que também vai ter é um pedaço do Pro Cup da Capcom, válido aqui de Street Fighter. Louco. Que vai rolar no stand, na verdade, da Warner Games, né? Que tá representando a distribuição da Capcom aqui no Brasil. Uhum. E aí eles estão fazendo essa parceria na BGS e vai ter lá um campeonato. Vão colar uns caras bem bacanas que normalmente já colaram aqui, o Combo Fiend e um pessoal da Capcom, uns prós o muito bom. Também. O Trancas tá sempre empolgado, já tá me falando. Ô, mano, vai ser muito louco, vai ser muito aquele tamanho empolgado. Sempre empolgado. Então vai ser, eu acho que esse vai ser divertido também. Vai ser louco. Vai ser bem divertido. Da hora. E, Bucas, esperamos ver vocês lá. Quem tiver passando por lá, dá um salve. Mande, assim, a gente vai estar ligado o tempo todo no nosso Twitter e no nosso Instagram. Caso vocês ainda não tenham, o Twitter é @maxribble_ e o Instagram é o @maxribble_hq. E, meu, cola lá, porque manda um salve pra gente que a gente encontra vocês, a gente faz alguma coisa, come um salgado sujo. A gente vai estar lá, né? A gente vai estar gravando lá no lugar da... É, todo mundo vai estar trabalhando no primeiro dia, mas nos outros vai ser mais zoeira. Vai ser mais de boa, assim. É, porque os outros também ficam muito cheios, né? Então tem que aproveitar pro primeiro dia jogar tudo, tá ligado? E colocar tudo na cabeça, porque... Exatamente. O resto é complicado. Acho que mas vai ser legal. É isso. Do caralho. Duca? Duca. Então, esperamos vocês lá. Então, no último dia... No e último, no último domingão, dia... Exatamente, lembrem... Ou vai de manhã ou não vai. É, lembrem que vamos fazer a festa lá na Gibi Cultura Geek. Na Gibi Cultura Geek, na Vila Mariana, Major Maragliano 394. E, ou 396. É, mas é... É por a gente ali, vai criar 39, um evento. Então, 364. É perto do metrô Vila Mariana. Exato. A partir das 15 horas. Vai ser louco. Vai ser louco. Daqui a pouco eu te anuncio no convés e tudo mais. Exatamente. Então, vamos para a parte saborosa, crocante. Cremosa. Deliciosa. Delícia. Então vamos. E comentários. Leio, deixa aqui. As perguntas. As pessoas gostam quando você lê, sabia? É que eu tenho uma voz de Cid Moreira, assim. Não, exato. Eu lendo assim, eu até falei, eu li dois episódios atrás, aí eu... eu sempre quando era moleque, assim, a professora ia vir e falar, não, quem que vai ler? Aí eu ficava escondido, assim. Ficava treinando, assim. Mas tamo aí. Lê aí você, Danilo, com sua voz bexiguinha, sensual. Bexiguinha. Não sou tão normazão assim, vocês estão vendo. Bom, vamos lá, pro que importa. Exato. Primeira pergunta do senhor Ricardo Filho, ele... Diz e pergunta, já que temos nossa própria princesinha do pop, por que não fazer uma Miss Feeble com alguns temas de filmes de princesas da Disney? Cara, porque foda-se, tá ligado? Cara, eu não gosto das músicas da Disney. Porque meio que foda-se, desculpa, tá ligado? I can show you the world. Ó, tem uma música que eu acho, tipo... Não. Beleza, essa música é uma brisa louca de ácido emocionante, assim. É, tipo, que é aquela da Pocahontas, das cores do Colors of the can Wind, I cara. Dropou um sugumelo e ficou brisando nas cores. Exatamente, cara. Sim, cara. Essa música, essa tipo, é você ouve e você fala, nossa, cara, é tipo ela dialogando com a natureza, muito louco. Não tira a inocência dela pra mim. Ah, isso é muito louco. Mas o resto, nossa, a gente não vai fazer muita nenhum, Mix Ribbon ainda. Mas tem muita Mix Ribbon. Quem sabe falta assunto aí. Inclusive, domingo lá na GB, a gente vai tocar as Mix Ribbon lá. Exatamente. Próxima pergunta, senhor Renan Luna. Com o lançamento do novo 3DS e a Nintendo mantendo o bloqueio por região, tenho uma pergunta. Uma só. Os bucas acham que isso é uma boa ou uma péssima jogada da Nintendo? Cara, eu nunca entendi esse negócio. Trava de... Eu entendo também, assim, as razões mercadológicas de você lança antes num pico, depois lança no outro, blá blá blá. E aí você não danifica a economia de cada uma das suas regiões e tudo. E aí você faz essas travas de região. Mas, porra... Hoje em dia, cara, pô, não faz sentido muito isso. A gente falou sobre a Nintendo no começo do último Nave Pirata lá, que foi os 125 anos, a gente falou que eles ainda eles estão muito atrasados em certas coisas que não dá pra entender. Então, Nintendo... online e esse tipo de coisa. Então É bem difícil de entender algumas coisas na Nintendo. É péssima jogada, cara. Né? Nossa, bom, seguindo adiante, Lucas Sá pergunta. Um pato treinado em manuseio de armas é um Blitzkrieg 3 em 1 por saber voar, nadar e andar? Sim, cara. É sim. Acho que sim. É uma bela máquina de guerra. Exato. E uma segunda pergunta do senhor Lucas Sá é: quando rola um podcast dedicado a Trapped in the Closet? Então, quando rolar a nova temporada, cara. A nova temporada. Vai ser, tipo, totalmente dedicada. Exatamente. Juno Cecílio. Aí. Galerinha original desse navio pirata, beleza pura? Pura beleza. Pura cara. Beleza, cara. Sinto que atualmente a população dos joguinhos discute bem mais sobre os títulos que ainda não foram lançados. Vocês concordam que as discussões pós-lançamento estão morrendo rápido demais nos dias de hoje? Sim. Inclusive, eu tive uma conversa esses dias com o Pedrinho lá da Vice e alguns outros jornalistas de games também. Sim. Que a gente, assim, pelo menos a minha opinião, assim, a gente não deveria fazer tanto. Eu entendo a razão também, a razão de mercadológica e a razão de você fazer a publicidade de um jogo antes de um preview, blá blá blá. E as pessoas realmente ficam curiosas pra saber como é um jogo antes. Sim. Mas ele não é uma coisa muito boa, cara. Então, isso, tipo, porque... fica aumentando o hype ali, tá ligado? Exatamente. E meu, preview, muitas vezes não mostram um jogo final, cara. Sim, exato, o cara teve que jogar rapidinho. É, exatamente. Acaba dando uma impressão e, assim, bizarra. E não, também, e não só falando, ah, não, mas é porque o jogo final é muito diferente. Não, sim, não é só sim. isso. É porque, tipo, meu, a experiência de você sentar e jogar um jogo é muito diferente das experiências que, tipo, ó, esse aqui é a fase tal, dá sim. uma olhada. Exato, tá ligado? São coisas muito diferentes. Uhum. Então eu não gosto de fazer muito preview. Inclusive, eu até tenho um preview que eu tô pra fazer lá na Red Bull, né, de um jogo brasileiro. Uhum. E o jogo é muito legal, é muito divertido. Eu fiquei jogando um monte e tal, que é o Earth Under Siege, mas tipo. Uhum. É difícil fazer. Tá no early access, sabe? Tipo, não, eu prefiro fazer quando sair. Você não mesmo, faz justiça sabe? Ao jogo, né? Exato. Você compra jogar, exato, não gostei, não faz, mas aí depois faz, você jogar. Exato, não faz justiça ao jogo. Assim. É, você tá jogando o jogo por uma fase, mas, assim. Mas eu acho que isso é do nosso mundo hoje, né? Que as coisas são discutidas muito rapidamente e aí morrem, né? O assunto morre porque a próxima coisa, né? Tá o próximo ali. Game. Então parece que um game tá no hype, a gente fala dele. Aí esse jogo é lançado, então tem outro hype de outro game, então a gente tá falando dele. Então, É, eu também acho. Eu acho que cansa, e, né? E sem contar que isso acaba criando uma cadeia, isso também por conta do volume gigantesco de lançamento que a gente tem hoje em dia, mas isso também cria uma certa cadeia de... É, você saiu o jogo, ah, beleza, durou uma semana. É, exato. E é isso, acabou completamente a relevância dele. Tem jogos, cara, que demora muito pra você começar a entender. Tipo, Destiny eu tô jogando até agora, porque até agora eu tô tentando entender quais são as questões deles, as questões que tem dentro de Destiny. Total, assim, sabe? Por isso que... E, pô, não é assim, sabe? Tipo, eu entendo a necessidade desse, como o Depp falou, de tudo ser rápido e tudo ser agora e tal. O mundo de hoje, assim. O mundo de hoje, mas, pô, né? A apreciação de jogo não é exatamente tão rápido assim, tá ligado? Não é muito bem assim que funciona. Exato. Seguindo adiante, André Vasconcelos, Bucaneiros. Olá. Se os senhores fossem super vilões, quais seriam vossos planos malignos para a dominação mundial? O meu, por exemplo, seria destruir a Terra com um catamarã gigante. Um beijo no coração de todos os bucaneiros. Um beijo de volta. Pô, é uma boa ideia do catamarã. O meu seria dividir o planeta no meio, assim. Ah, é? O que teria no meio, nada? Tipo, espaço. É, merda. Daria pra cair, assim. É, você, tipo, no espaço. Quebrar o planeta no meio e totalmente destabilizar a porra toda. Eu não importaria, tipo, de morrer voando no espaço, assim, sabe? Sair e tipo, de repente... no lado escuro, assim, sabe? Só ir flutuando. Cara, deve ser uma frio. Deve ser uma morte horrível, velho. É, deve ser frio pra caralho. Não, eu sei que deve ser agoniante, mas, assim, eu penso nela como, tipo, ah, hello, beautiful. Entendeu? Eu tô falando numa roupa, de astronauta. É, leva um casaco, É. Eu acho que eu ouvi Gravity demais. Drama espacial. O meu plano de super vilão seria desenvolver um sistema monetário que ao longo prazo destruiria destruiria todos os recursos naturais da Terra. Acho que já fizeram isso. acho que já inventaram isso, né? Ah, que bosta, cara. É, Falcão chegou meio atrasado. Ah, eu não sou um super vilão muito original. Não, cara. Bom, enfim. E você, Vandep, você tem algum plano super vilânico? Não, eu só queria. Um poder de trazer lucidez pras pessoas. O Vandep é bonzinho demais pra ser um vilão. Que... Ah, eu já fui muito babaca. Hoje em dia eu sou um cara de coração leve. Ê, bexiguinha. talvez tenha que estar um intervalo. Próxima pergunta do Bruno Grandes. Um coração maior do que a bexiga. Eu conheci o Bruno Grande. Que comédia. Grande Bruno Grandes. Se vocês fossem pokémons, quais seriam os seus tipos? Tirando uma Collie, que seria do tipo normalzão. Eu não vou responder, então. Eu vou ficar tipo de boa. E você, Vandep, qual que seria? Acompanha Pokémon também. Julgamentos. Seu Pokémon seria do tipo bexiguinha. É, exato. Seria tipo água. Não precisar no banheiro. Tipo tem algum Pokémon que não precisava de xixi? Porque eu vou demais. Então, tem vários Pokémons que estão cuspindo água o tempo todo. Bota fé, então bota aí. Me bota numa dessas. Meu Pokémon seria do tipo. Viking, é. Black Metal. Pokémons do tipo Black Metal. Tá respondido aí. É bem louco esse tipo de Pokémon. É mais louco. Daniel Duarte, como e onde vocês se veem daqui a 30 anos? Cara, eu me vejo com 60 anos. É, tipo isso, cara. Não, na real, assim. Eu fazendo um navio pirata número 1.300. 3 milhões. Na real, eu fico pensando muito sobre como. Na vida a gente tem muito tempo, né? A galera fala assim, a vida é muito curta. Não, tô ligado. Cara, é uma grande mentira essa história que a vida é curta. Vida curta você morre quando você é criança. Exatamente, cara. A vida é longa pra caralho. E tem muito tempo pra você aprender coisas, se especializar em coisas e fazer coisas na vida. Então eu acho que assim, eu gostaria de já estar em outro fazendo qualquer outra coisa que não seja nada a ver com o que eu esteja fazendo exemplo, assim, fazendo tipo uma coisa completamente diferente. Ser tipo um... Eu já pensei em um lumberjack. Assim, não, tipo tão bucólico assim, tá ligado? Mas eu já pensei em, por exemplo, eu queria estudar, por exemplo, placas solares, tá ligado? Eficiência de placas solares. Cara, realmente, daqui a 30 anos... E trabalhar com engenharia de elétrica solar. Que vai saber assim, que vai ter. Eu sei, exato. Eu sou muito chato com isso. Eu falo, tipo, pensa nos anos 50, aos anos 90, como isso. Não mudou nada no mundo, assim, TV a cor, sabe? É, então. Mas daqui a 30 anos a gente vai estar o quê? Numa realidade virtual, a gente vai estar a gente vai pro espaço, vai ser fácil ir, não dá pra saber. Então. O futuro me interessa justamente exato. Por isso, porque vai ser completamente diferente. É. A gente vai ser aqueles chatos. Vai que daqui a 30 anos, tipo, existe já um programa espacial brasileiro funcional e tudo mais. É, eu queria vai que daqui a 30 anos o mundo não existe. É. Também, isso, também, é também tem isso. Cara. Do jeito que tá o clima, né? O climate change, eu acho que... Próxima pergunta da Daniela Belezzi Carazawa. Olá, Bucas. E aí? Olá, Daniela. Quais são suas previsões apostas para o dia 6 de outubro? Após o primeiro turno, o que o seu senso mãe de Iná diz? Mãe de Iná. Vai rolar segundo turno mesmo? Dá para acreditar no Ibope ou em vocês? É, antes de responder isso, eu gostaria de dizer que eu descobri esses dias que o Walter Mercado ainda está vivo, cara. Ele tá vivo, cara. Ele tá vivo, cara. Ainda tá lá fazendo previsões. Walter Mercado, cara. Mas muito bem. Eu acho que, meu, não precisa ser muito... Eu acho que não precisa ser muito mãe de Iná pra ver que certamente de presidente vai ter segundo turno. Ah, sim. A Dilma é matematicamente já tá no segundo turno. E a disputa vai ser entre a Marina e o Aécio. Em relação aos números dos dois, de Marina e Aécio, eu penso um pouco no. Eu acho que na relação de choque assim, que teve com a morte do Eduardo Campos. Sim. Do anúncio da Marina na campanha. E aí isso eu acredito que tenha impulsionado muito no começo essa vontade de votar na Marina. Porém, eu tô vendo que isso está diminuindo. É capaz que seja o Aécio, como originalmente previsto. Exatamente. E dizem que a campanha do PT, da Dilma, já está considerando o Aécio, então já está fazendo programação para o Aécio no segundo turno. Veremos na terça, né? Veremos na terça, cara. É, isso aí. Domingo à noite talvez já saiba também. Uhum. Exatamente. Marco Batistucci. Olá, Batistucci. É o Diabo de Terno. Diablo. Marco de Terno. Marco de Terno, Batistucci. Não sei se algum de vocês já esteve lá, mas vocês têm alguma dica para alguém que vai para Nova York? Devo visitar o Supinazzi, o Cake Boss? Cara, o Supinazzi é divertidinho, dá pra ir lá. Eu não fui, mas falaram que também. É divertidinho. Você foi recentemente, né? Não, faz muito tempo. Faz uma cota, velho. Isso faz uns 10 anos. É que pra mim parece que não faz tanto tempo. Faz uma cara, velho. Eu fui tem 8 anos também. Então. Faz tempo que eu não vou pra Nova York também. Eu não lembro, cara. Como a Falafels? Tem um amigo meu que tá morando lá agora. Como a Falafels? E ele disse que tá um calor do caralho. Mas é julho nos Estados Unidos. Não tava lá em Washington também? Tava um pouco também. Tava um pouco também. Eu não sei muito bem o que... Pergunta aí, pessoas aí do Convés, vocês que foram, pessoas aí que foram aí viajadas... Tem a maior loja de videogames lá, eu vi no YouTube, a maior loja de videogames, assim, que tem tudo, assim, de... E assim, não é uma loja... Tem museus, museus legais, muito legais lá. Verdade. Mas essa loja de videogames, esqueci o nome, vou procurar aí. E eu vi, assim, coisas que só tem lá, assim, coisas que saíram direto da fábrica da Nintendo, assim, há 30 anos atrás. Que louco. Umas coisas assim, você fica fascinado. Depois eu posso é legal. No Convés. Mas aí quem tiver dicas de Nova York, que avisa aí o Marco. Dá um salve lá no Convés. Sim. Felipe Brasiliano. Olá, Bucas. Olá. Vocês já financiaram algum game ou outra forma qualquer de entretenimento através do crowdfunding? Se sim, ficaram satisfeitos com o resultado? Sim, diversas vezes. Recentemente, inclusive, paguei pro cinema em cena do Pablo Vilaça, que eles fizeram uma anuidade, assim, vai ter umas coisas exclusivas. Eu gosto do trampo do cara, então... E o 8-bit soccer que vai ter, né, do futebol em 8-bits. A gente acho que quase todo mês a gente pega pela Max Rebo mesmo. Sim, sim. Os financiam os quadrinhos brasileiros, que tem bastante quadrinho brasileiro no Catarse. Sim, pra caralho. E tem muita coisa bacana. Sim. Jogo também, alguns, eu não lembro quais agora, mas alguns eu já... A gente financiou o Uia. Qual que foi? E o Uia, eu comprei o Uia, é verdade. Qual foi o jogo que teve que quem doou mais de, tipo, $1,000 pro jogo, eles fizeram um personagem específico, assim, foram 110... Os caras ganharam dinheiro com esse jogo, assim, porque eles faziam um personagem pra eles... E as pessoas podiam comprar esse personagem. Ah, era eu tão vi bem isso. Feito. Eu tinha passado pra você. Eles ganharam grana, que os caras... Então, acho que foi você mesmo que passou. É, foi, eu acho que 10 mil dólares cada. Assim, eu acho que foi Wasteland, eu acho. Então, eu não lembro exatamente. O nego tá conseguindo achar um modelo que o cara que investe também tem um retorno depois, assim. Que é interessante. Bem louco. Entendeu? Porque... Bem louco. Bom, próxima pergunta. Fernando Nascimento. Vocês vão falar sobre o fim do Orkut? Não. Podemos falar agora. Vamos falar agora. Cara, eu já tinha fechado, descobri... Quando falaram, ah, vamos fechar, vou dar uma olhada lá pra ver se tem alguma coisa. Você aí eu descobri fechou. Que eu já tinha fechado, fazia muito tempo já. Caralho. Então eu já não tinha, é, não tinha foto, não tinha nada. O foge do Orkut era nas comunidades, né? Tipo, era engraçado. Tipo, era diferente. Né? É, mas engraçado. Meu irmão que dirigia um filme de zumbi e ele chamava os zumbis pelo Orkut. Pelo Orkut, sabe? Orkut, de 15 zumbi hoje. Sou de 30, saca? Aí... Não, era legal que você dava pra se descobrir bem sobre a pessoa a partir das comunidades dela. É, eu tô falando aquela comunidade, tipo, eu odeio acordar cedo, sabe? Que tinha muitas dessas, que nego representava, você escolhia as comunidades pra te representar, assim, né? É, tipo é engraçado essa formação da identidade digital através de comunidades então, e interesses isso, tipo, ah, eu falo a verdade da cultura mesmo. Pop, assim, é engraçado. É, era bem doido. Esse fenômeno. Eu gostava. É Orkut, né? Ah, não. Orkut, cara, 12 lá, fotos, assim, podia 12 fotos. 12 Scraps, fotos. Testimonials. É. O nego mandava testimonials escondido, pacas. Né? Só Ed com scrap. Só Ed com scrap. É. Quem que apagava isso? Eu não apagava scrap. Eu apagava. Eu também não, velho. Eu apagava. Cara, não sou tão interessante assim, enfim. É, então. Mas, cara, não, é época das minas. Não, eu apagava porque, tipo, porque eu sabia. Não, eu só deixava o que eu queria, tipo, guardar, porque eu precisava responder alguma coisa. Eu usava como mensagem mesmo. Não lembro, cara. Enfim, a próxima pergunta... Tchau, Orkut. Tchau, Orkut. Falou. Forever. É, tá aí. A próxima pergunta do senhor André de Araújo Falcão. Oi. Você sentiu um clima de hostilidade nas ruas de DC? Eu nunca vi tanta gente de cara fechada em um lugar só. É, de longe, um dos lugares mais conservadores dos Estados Unidos. Não, é peraí. Não conservador do jeito racista, sulista. Tipo, redneck. Eles são muito tradicionalistas. Tá. Sim. Muito tradicionalistas em Pode Washington. Assim. Você morou lá? Chegou a morar? Não, meu pai morou lá 2 anos, então quando eu tava em Montreal eu ia... Places on one, uma coisa assim. E, meu, é bem... bem como diz o Rick James na biografia que ele tá lendo... Ele fala que é the squarest city in America. Cara, se Rick James disse, tá dito. É a cidade mais quadrada na América. Achar alguma coisa. Tanto que eu perguntava, pô, os Estados Unidos tá num momento de legalização muito forte em vários lugares, não só na costa. E eu perguntava pras pessoas, né? Oh, e aí, né? Quando legal esses negócios de maconha que tá mudando e tal. E invariavelmente as pessoas, e jovens, até mesmo jovens, assim, eles ficavam meio, ficavam meio tipo. Se fechava um pouco e só falava, ah, tá então na você Washington deveria. Errada, né? Você tá na Washington errado. Ou tipo, ah, você deveria ir pro Colorado, então. Como se tivesse com orgulho, caralho. Assim. É, sabe? De, tipo, não é aqui que tem isso, sabe? Tipo, ah, beleza. Que medo. Enquanto tá com a cerveja na mão, né? Exato. Mão, exatamente. Enquanto várias pessoas gorfando às 9 da noite, tipo, no meio fio. E lá assim, mesmo, jogado você vai numa. Tem a M Street lá, que tem vários bares. Tipo, 6 da noite, eu me lembro, cara, você via muita gente, tipo assim, passando mal de beber. Eles, lá tem essa cultura de vamos get fucked, get assim, fucked tipo, up. Get really fucked. Que é legal às vezes, mas... É isso aí, hipocrisia na ver. Hipocrisia na ver. É, seguindo adiante, próxima pergunta do senhor Elzio. Neto. De lá, deu um abraço nele, deu um abraço a todo mundo. Deu um abraço a todo mundo. Sim. Bom, a pergunta dele é uma pergunta tanto quanto estranha. E ela é a seguinte. Eu diria que ela tem um certo cunho científico. A pergunta é a seguinte. Então, a lenda da mula sem cabeça conta a história de uma mulher que seduziu um padre e por isso foi amaldiçoada. Assumido que sem a cabeça ela estaria morta, então caso rolasse um repeteco do padre com ela transformada, seria uma zoantroponecrozoeira. Peraí que desligou o celular. Você consegue. Zoantroponecrosofilia? Zoantroponecrosofilia. É, eu acho que sim. Será? Sim. E tá, digo mais, cara. Visto que ela está em chamas... Sim. Também teria algo a ver com fogo aí. Pirofilia também. Então seria pirozoantroponecrosofilia. É, essa porra toda aí. É aí, cara. Tá na That's mão. That's pretty fucked up. Ok. Alex Carneiro, ele pergunta, e na verdade ele fala, daí pergunta. Fala aí, Bucas, que alegrou minha semana. Lá vai duas perguntas. Obrigado. Oi. Eu amo duas perguntas. Vocês têm alguma história engraçada de quando foram para outro país? Qual a coisa mais surpreendente ou bizarra que já aconteceu com vocês? Quando a gente foi tocar na Holanda, tinha banda e tudo mais, a gente... Tipo, não contentes com o fato de que a gente tá indo pra Holanda, a gente falou, mano, vamos chapar no avião. vamos chapar antes de subir antes no avião, de subir logo. No avião. E daí o que a gente fez? Obviamente, fumar um não ia... Tem que deixar os pulmões limpos pra ir pra Amsterdã. Não, não, mas peraí que, tipo... Calma. Acho que a gente fumou um. Ouve a história, cara. Bixiguinha é foda, cara. Bixiguinha sozinho. Tipo, daí, obviamente, como fumar um não ia durar muito a coisa, tá ligado? O que a gente fez? A gente pegou e fez bolachinhas de maconha. Oh, e daí a gente fez... Comestíveis. É, então a gente fez um, dois pra cada um. Daí eu e meu brother, a gente comeu um e meio, porque a gente dividiu com o cameraman que colou também. A gente falou, mano, você vai chapar também, então toma aqui. Legal. E daí a gente comeu lá um e meio assim, tal. Daí eu lembro que na sala de embarque a gente tava lá esperando e tal. Daí, de repente, eu olhei pros lados... Dava pra ver claramente que bateu exatamente na mesma hora pra todo mundo, porque tava todo mundo olhando com uma cara de surpreso, assim, tá ligado? E o melhor foi que, tipo, isso aconteceu 5 minutos antes deles chamarem a gente pra embarcar. E daí a gente falou, da hora, vamos lá, né? Daí a gente falou, entrou no avião, assim, tudo mais, daí sentou eu e meu brother, que a gente tinha comido um e meio, e atrás da gente tava os dois amigos que comeram dois. E os moleques já tava tipo, meio branco, suando frio, assim, tal. E, tipo, a gente mó de boa, tá ligado? O cameraman tava, tipo, meu... rachando o bico, assim, também, tal. E daí o louco foi que, tipo, a gente entrou no avião e parece que, tipo, os holandeses, eles já haviam previsto isso. Então, tipo, na nossa frente, em cada assento, tinha, tipo, uma telinha. E nessa telinha você tinha, tipo, várias opções de filmes, séries e desenhos animados pra você assistir. E de quebra tinha um controle que você podia tirar e jogar Tetris, cara. Caralho, that's so então, nice. Tipo, mano, eu joguei durante horas Tetris. Foi eu, o meu brother e o cameraman rachando o bico jogando Tetris dentro dos bagulho. E os mano de trás, tipo, passando mal na bad. Tipo, um dos caras tava tipo, mano, eu acho que alguém vai roubar minhas malas, cara. Alguém vai roubar as malas. No meio do ar, tá ligado? É, e se o cara tivesse dado a pala assim, tô no avião, velho, isso aqui é um metal no ar. Os caras estavam mal, assim, porque eles tinham comido demais, né? Tipo, a gente comeu a quantidade exata. Né? E daí, tipo, quando a gente achou que a diversão não ia parar, tipo, que a diversão já tinha acabado, a gente tava, meu, rachando o bico, jogando Tetris e tal. Chegaram o moço, já era, tipo, de noite, né? Já vai desligar as luzes e tal. Ela falou assim, ó, galera, é o seguinte, a gente vai desligar as luzes e caso vocês quiserem, tem duas caixas aqui do lado do banheiro, um com bolachas e outro com chocolate. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Yes! Colou eu e meu brother, a gente pegou e encheu os bolsos de bolacha e chocolate e voltou, ficou jogando Tetris, assistindo desenho animado e comendo bolacha de chocolate, tá ligado? Foi lindo, cara. Tipo, acho que eu nunca fui tão bem tratado no avião na minha vida, cara. Que da hora, cara. E daí a gente chegou na Holanda, né? Daí vocês já podem imaginar o resto. Pra mim, no Canadá, uma vez perguntaram se eu sofria racismo por ser branco, mas no Brasil, assim, no Brasil. Porque eu sou branco, no Brasil não tem ninguém. Na cabeça deles não tinha nenhum branco no Brasil. Tá vendo? Caralho, velho. X-Poderes. Isso, cara. Enfim, próxima pergunta do Lorde das Vendas. Ah, senhor do Comércio. Ah, o senhor, o Lorde Duque das Vendas. Duque do LDV das lojas. Makoto. Makotones. E aí, Makoto? Ele diz, olá lindos e maravilhosos capitães desse navio pirata fofo cheio de ternura. Olá, Makoto. A pergunta é, amor 2D também é amor? Abandonei o 3D depois de só ter decepções. Abracei o 2D e minha vida agora é só felicidade. Os capitães lordais acham que isso é passageiro e vou sucumbir ao 3D impuro novamente algum dia? Desde já, obrigado por fazerem nossas vidas melhores todos os dias. Muito obrigado. Muito obrigado, uma palavra. Cara, eu acho que, tipo, amor, enquanto você não esteja machucando ninguém, é válido. Exatamente, exatamente. Eu sempre falo isso, cara. Belas palavras. É isso aí, cara. Mas eu acho que você não deveria jogar fora a possibilidade de amor 3D, cara. Eu acho que todos os amores são legais, cara. Sim, cara, exatamente. Você pode descobrir vários tipos de amores diferentes. Exato, se ambos os partidos estão felizes, cara. Exatamente, cara. E ninguém tá se fudendo. É, ele é um cara novo ainda, fez aniversário agora há pouco. Exato. Exatamente. Mas eu acho assim, cara, se você tá feliz com amor 2D, mano, vai que vai, velho. É isso aí. É verdade. É, sem grilo, assim. Sem tá grilo, feliz. Grilo. Yes. É isso aí. Tá feliz, tá firmão no pianinho. No sapatinho. Aí sim. Aí sim. Diogo Tamashiro. Bukash. Conforme meu post na liga, estou interessado em realizar encontros desses marujos pra jogar Magic the Gathering. Uhul. O problema é que estou sem noção pra nomear este evento. Por favor, indiquem um nome bem maneiro e pirata, e se puderem comparecerem... Compareçam também quando esses forem realizados. Então, porra, definitivamente compareceremos. Certamente, cara. Vamos comparecer. E um nome legal pra isso seria. Sabe o que eu pensei? A gente pode falar. A gente fala assim, ó. O primeiro que escutar isso daqui. Danilo, tipo, come on. Eu tô pensando aí. O primeiro que escutar o podcast entra no convés da Max Ribble. Opa. E abre um tópico lá. sugestões de nome. Sugestões de nome para o evento dos Bucaneiros. Porque esse é de vocês. Esse sim, é a cara isso é verdade, de vocês. Isso é verdade. Os eventos dos Bucaneiros de Magic the Gathering. E que tiver mais like no nome. E aí bota assim. Os coisas aí. Quem tiver mais like no nome, a gente. Boa solução, decide, boa solução. Né? Falcão, tá vendo? A gente tinha pedido sem ele, eu falei. Isso é. E definitivamente a gente vai colar pra tomar um couro no Magic ali. Certamente, cara. Não, eu quero muito aprender, porque né? eu não sei essa quase. É na Domingos aqui que ele tá falando. É na Domingos. É perto da Vila Mariana. Vamos jogar essa porra. Vamos sim, certamente. Próxima pergunta do senhor Eduardo Mairink. Capitães! Oi, qual a banda favorita de vocês e o melhor álbum desta banda, na vossa opinião? Nossa, puta, é difícil banda uma favorita. Uma banda é foda, tipo, cara. Questão de fase, que banda que dura. Tipo, então. Quando eu tinha 14 anos era o. Ó, ultimamente eu tô ouvindo muito, depois do Daniel insistir bastante, eu finalmente fui lá, e tô ouvindo bastante o 36 Chambers do Wu-Tang Clan. É um puta CD. É, velho. Muito bom. Eu acho. Esse totalmente tá num dos meus top 5 CDs de todos os tempos. É fácil fazer top 5 tipo, de hip hop, mas eu acho pra mim Led Zeppelin 1 do Led Zeppelin, é claro, porque tem uma pegada de blues, assim, bem forte, e eu gosto muito do som deles nesse. Ah, mas eu acho que, tipo, tem, obviamente, top 5 de determinados gêneros, e daí tem top 5 gerais. O 36 Chambers, pra mim, tá no top 5 geral. Geral da vida, né? De todos os gêneros possíveis. Ó, tá eu consigo dar uma resposta boa de uma coisa que eu gosto, que é meio que atemporal, que eu gosto disso, que é o Time Out do Dave Brubeck. Time Out é um puta álbum, cara. Que é um álbum de jazz que revolucionou o jazz dos anos 50. Tem algum CD aqui, tipo... Dos últimos 10 anos, cara. O da Envy Dust. Falou. Puta, cara, não consigo pensar. Nos últimos 10 anos, cara, eu consigo dizer CDs muito bons. Agora, favoritos, eu acho difícil. Tipo, Good Kid, Mad City do Kendrick. É um puta CD. Exato. Nos últimos 10 anos aí, tá ligado? Enfim, complicado. É uma coisa difícil. Se você quiser alguma coisa diferente aí, ouve isso. Dave Brubeck, Time Out. Sim. Muito bom. Próxima. Bom, vamos lá. Marcos Soares. Caros porta-vozes do movimento Open Defecation. Vai. Que a ONU colocou lá o um negócio de Open Defecation. Você vê, cara, a ONU eles mandaram, está... Vários bucas mandaram no Twitter. Cantamos a bola. A ONU está ciente dos problemas de defecação aberta. A ONU ouviu o navio, cara. Certamente. Ouviu o navio. É um podcast licenciado da ONU. Com a Fernando já. Não, nossa, faz uns 10 anos. É o Ban Ki-moon. Ele representa. O presidente da ONU é o Ban Ki-moon coreano, pô. Tô ligado, Ban Ki-moon. Mano, cala a boca, deixa eu acabar a pergunta, caralho. Que saco, velho. Vocês falam demais. Ele disse que ele tem meia pergunta e meia sugestão. Quando é tipo vocês uma vão gravar. Tipo uma pizza meia. Tá. Quando vocês vão gravar o navio, o tema principal já é definido? Ou vocês sentam ali na hora e vão falando o que der na telha? Então, assim, a gente faz uma pauta antes, mas às vezes a gente tá tipo, e aí, vamos gravar o podcast e a gente ainda não sabe o que vai falar. Exato. Como aconteceu hoje, por exemplo. Não, mas a gente nunca senta na hora de gravar e improvisa. Tipo, a gente sempre tem alguma coisa já meio determinada, tá ligado? Exatamente. E o restante eu sei que geralmente quando tem convidados, que nem o último com o PH, foi avisado antes e tal. Então deu pra galera fazer umas perguntas e comentários mais focadas no assunto. Mas fica uma sugestão para as outras edições do podcast. Sim, certamente. Sempre que a gente souber de antemão qual é o assunto, a gente avisa. Exatamente. Wesley Martins, ele pergunta: caras, vi o vídeo do Malafaia incitando violência e as pessoas concordando e perdi a fé na humanidade. Como eu recupero? Não, eu não assisto o vídeo do Malafaia. Assista aí, foda que, mano, fé na humanidade é um bagulho meio foda, né, cara? Tá embaixo ultimamente. Tá embaixo, cara. É meio difícil recuperar essas coisas. Não assista, cara. Misantropia, velho. All the way. A gente não ajudou em nada, mas. Tamo junto, Wesley. Isso aí, mano. Logo você pega uma cabana no meio da montanha, no meio das neves. Cara. E ignorar a humanidade enquanto eles fazem merda esse mar. Enquanto você. Quando o mundo te fode, você mostra o dedo do meio para o mundo. Faz assim, ó. Com o dedo do meio. Exatamente. pra quem não viu, que provavelmente não foi ninguém que tá ouvindo, eu mostrei o dedo no meio e fiz. Exato, por isso que foi engraçado. Próxima pergunta. Murilo Blazek. Ó. Blazer. Que dó. Fala, feras. Qual o minigame da infância de vocês era o mais zica? Tinha um minigamezinho do Conan que eu jogava, cara, que era muito louco também. Eu tenho de adolescente o Pimp's Quest do Newgrounds, não sei se... Pimp's Quest, eu lembro disso. Você tinha que... Ai, não era do Conan, era do Golden Axe, cara. Pode crer. Que, tipo, você não fazia nada, você andava e mexia o seu braço. Tipo, era ridículo, mas era do caralho. De minigame eu gostava do Game Watch que eu tinha. Game Watch era louco. Da minha prima, que é um que tem um Mario numa fábrica de... De bolo, não, de garrafas. Garrafas, eu acho. De refrigerante. É muito divertido, muito divertido. Jefferson Rodrigues, ele faz uma pergunta filosófica aqui. Oh. Agora eu tenho uma pergunta. Se pizza sem queijo, né? Pizza, hambúrguer de frango não hambúrguer? Eu acho que assim, eu descobri recentemente que eu tinha, naquele evento que a gente colou no sábado passado, que foi uma yard sale lá que teve ali na Alameda Lorena, tinha na frente, estavam vendendo um hambúrguer vegano, que obviamente não tem carne nem nada e tal. E aí eu falei, eu tava com dificuldade de falar assim, ah, mas como é que é feita a carne? Eu digo, o bolo, o tipo... Aí ela falou, o hambúrguer. Eu falei, é verdade. Tipo, o hambúrguer, basicamente, nada mais é do que meio que o recheio, a mistura que vai dentro. Eu acho que o hambúrguer é o conceito. É. O hambúrguer é aquele bolo, tá ligado? Isso. Formato, é o que eu acho. E ele pode ser de várias coisas. Sim, exato. O hambúrguer tem que estar no meio, mas aqui o hambúrguer, pra ser hambúrguer, tem que estar entre dois pães? Não, necessariamente. Não, você pode comer hambúrguer num prato, tá ligado? Exatamente. Se ele é vegetariano num prato, aí eu acho que é isso. É que hambúrguer é a carne, não é exatamente o conceito. Eu tô ligado, mas é por isso que eu tô... Entendeu? Exato. É o que eu acho também. Difícil. E só gostaria de fazer um adendo aqui, que eu comi uma pizza, falando desses negócios veganos, eu comi uma pizza de um negócio, em vez de queijo, é um negócio chamado mandioqueijo. Deus do céu. Que é tipo queijo de mandioca, né? Certo. De mandioca. Bom. Que é vegano e tal. E, cara, isso que eu fiquei surpreso, porque, tipo, ele não tem uma aparência muito boa quando você tá preparando ele, mas quando você bota ele no forno e ele faz, ele fica, tipo, muito delicioso e bonito, assim. Eu nunca vou negar queijo. Não precisa negar queijo, mas é o que tinha, né? Então, foi divertido. Seguimos adiante. Hideki Yamamoto. Qual a melhor cena de filme ou clipe indiano que vocês já viram? Cara, o Superstar lá do... Tem o clássico do Prabhu Deva, Kaluri Vanyu, que é o do Rival do Sai do Lago. Rival do Sai desse Lago. Que esse clipe é genial, cara. Cara, tipo... eu gosto muito de um... Eu vi um gif uma vez de um cara, de um detetive, que ele sai do carro enquanto o carro tá dando drift. Qual que era o nome desse filme? Eu vi esse filme, cara. Você viu esse filme? Puta que o pariu. Mas enfim, é um detetive. É do caralho, que tipo, ele sai do carro enquanto o carro tá dando drift, daí ele saca o revólver, atira no outro carro, que pega e flipa. E daí, tipo, acho que o cara que tava dentro do carro cai do carro, ele pega o cara pela gola e joga ele no chão, tá ligado? É muito foda. Essa cena é insana, velho. Bota o Bruce Willis no chinelo, cara. Nossa, essa é foda mesmo. É osso, cara. Enfim, Vinícius Cipolotti. Olá, bucaneirinhos. Olá. Somos bucaneirões, tá? Olá, nuvem, tá bom. Então. Somos adultos, tá ligado? Ofendido, tipo. Qual seria a montaria fantástica que vocês usariam? Daniel Adultão. Para lutar na Daniel Adultão. Daniel, essa pessoa super madura. Daniel Adultão. Deixa eu voltar aqui. Olá, bucaneirinhos, bucaneirões. Qual seria a montaria fantástica que vocês usariam para lutar na guerra suprema pelo destino da humanidade? Caceta. É foda, hein? PS, eu imagino o Falcão cavalgando um pug gigante usando um óculos hipster e o Danibus um grifo de corpse paint. Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando, quem que tá usando o óculos? É o pug gigante ou eu? Acho que os dois, cara. Acho que os dois. Mas acho que o pug deveria estar usando o óculos do Kanye West, cara. Ele ia ser mais louco, mas cara. Se bem que o pug... A personalidade do Pug são nos olhos. Então é verdade, é bom ter um olho não, tipo, isso transparente. Isso é real. Mas, pode cara, ser acho... um Pug alado, cara. Isso é verdade, cara. Mas eu acho que o Vinícius Cipolotti meio que respondeu a minha pergunta, tá ligado? Seria exatamente isso. Eu não iria querer nada mais do que um grifo de corpse paint. Cara, exatamente. Ô, Vinícius, isso daí vai virar pode virar alguma ideia. Alguma da hora, coisa, cara, definitivamente. E você, Vandep, que tipo de montaria você teria? Eu não sei, cara. Porra, bichinho. Usa imaginação, velho. Porra, agora vocês me colocaram na... Pensa em um animal. Qual animal que você gosta? Eu penso só no meu beagle, cara. Meu beagle é muito firmeza, mas ele ia me levar pro lado errado, tá ligado? Ele, se ele visse com comida pra direita, fudeu, saca? A humanidade tá fudida. Tá bom, o Van Depp vai em cima de um pônei. Do mini pônei. Vou quebrar o pônei, coitado. Renan Leite. Beleza, Bucas? Beleza. De boa. Que joguinhos tem jogado ultimamente e o que recomendam? A gente tá jogando ainda tudo do PlayStation 3, Cara, a gente não recomenda. A gente recomenda Beyond Two Souls caso você quiser dormir. Se você tiver com problema de insônia. Insônia, você joga Beyond que você capota em 2 segundos. É. A gente tava jogando Diablo ontem também, foi divertido. Foi divertido. Foi legal do Hotline Miami que eu finalmente joguei e gostei bastante. Sim, Hotline Miami é legal. Tava jogando esses dias Rayman Legends, que é do caralho. Você gostou. Eu piro em Rayman. Tem... E que mais? Eu estava mais jogando. Você eu jogando joguei, Destiny. Eu tô jogando Destiny, eu terminei o Wolf Among Us. O Wolf também. Among Us é do caralho. The Wolf Among Us. O Wolf Among Us. O Wolf Among Us. Quando você fala tudo junto, parece tipo um lobo gigante, tá? É, the Wolf, Wolf Among Us. The Wolf Among Us. The Wolf Among Us. Eu vou no Wolf Among Us, então. Eu vou cavalgar o é, pronto. Wolf Among Us. Acho, pronto, acho, é, o Wolf Among Us. Oh, caralho, isso é um wolf gigante. Boa, cara. Wolf Among Us. Wolf Among Us. Do Filmangas. É isso que a gente tem jogado. E a gente recomenda tudo isso que a gente tem jogado. A barba. Muito bem, muito bem. É muito louco. Próxima pergunta. Didico. Dico ou Didiraja? Didiraja. Eu acho que o Dico vem pra essa BGS. Ah, é mesmo, tem bom? Que vai colar lá, tomar uma foto. É bom que venha pra dar um salve. E moleque tem gente louco. Que não falou que não colou porque não ficou com vergonha. Tem que ir. Ah, tem que vergonha, caralho. Exato. Então, amigos, recentemente me encontrei pela primeira vez com a amiga dos pessoal do Convés, a namorada do Homem-Aranha. Ah, Mary Jane. A Mary Jane, Mary Jane. Falando a Mary Jane. Foram duas vezes em ocasiões diferentes e não fiquei animado. Na real, mal senti a diferença. O que eu posso estar fazendo de errado? A princípio estou fazendo do jeito certo? Poderiam explicá-lo? E mesmo assim, nada? Olha, a gente... Seria eu um amaldiçoado que não é afetado pela magia dela? Espero que tenha me feito por entender. É, não, a gente entendeu, cara. Cara, isso é normal, velho. É isso normal. É bem normal. As primeiras não vezes que você fuma não. Nada, bem claro. Não, mas tipo, é que as primeiras que você fuma não bate mesmo. É, tipo, é normal. Demora umas. É que eu vejo que muita gente tem. Não sabe, por não fumar cigarro também, não sabe tragar. Mas tem muita gente que fuma muito tempo. Não, claro. Mas mesmo tragando, cara, tipo, as primeiras três, quatro vezes assim não rola, tá ligado? Tipo. Mas... Eu vejo gente que, eu fumo, eu tentei várias vezes, tentei 30 vezes, nunca falei, pô, tu não trago, tu coloca fumaça na boca e é sopa pra fora, né? Não. É, aí não dá não é nada. Mágico, né? Não. As pessoas não sabem tragar. Eu vejo E mesmo assim, pra ficar realmente chapado e tal, você precisa, pelo menos nas primeiras vezes, você precisa, tipo, você fuma, sei lá, um inteiro, sabe? Sim, sim, aí, beleza, você começa a sentir e tal. É, não, mas e aí depois você Brasil fica é bem... Jeito, né? E a maconha no Brasil é uma bosta. Se tivesse, eu te garanto que se você fosse em Amsterdã a primeira vez... Algum lugar e você fumasse um dos caras lá. Mas por aqui diferente. É isso, cara. Então, você vai ter que fumar algumas vezes aí pra poder bater, tá ligado? É, infelizmente assim. Então você não tá fazendo nada de errado, cara. Esquita a cabeça, fuma mais algumas vezes aí que daqui a pouco você vai sentir por alegria. Exatamente. Próxima pergunta do Augusto Ferrari. Ferrari! Fala, Lucas. Fala aí. Que músicas vocês têm ouvido? Abraço. Outro. Então, a gente falou algumas, todas as que a gente tá falando aí. O Wu-Tang Clan, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo o cara, justamente o que tá tocando... hoje, que fez as vezes de trilha sonora do episódio de hoje. O cara que se chama Ryan Hemsworth, que ele é muito legal, vou falar mais dele antes de falar da música. Eu ouvi a recomendação do Yuri, né? Que postou lá no Convés o Miami Nights 1984. Sim, isso é bem pirei louco, com aquilo, é tá verdade, ligado? Né? Comprei o CD inteiro e fiquei ouvindo. E é um sonzão, velho, anos 80 que feito agora, mas pra aparecer anos 80 que eu pirei muito mesmo. Louco. Sequei, como sempre. Loucuragem. Loucuragem. Michael Souza. E aí, Michael? E aí, Bucas? E aí? Sou novo por aqui e estou naquela fase gostosa com o podcast. Tipo, começo de namoro, quando a gente faz maratona e todo dia tem manja. Meu, o Navio Pirata é sempre assim, cara. É mesmo depois, quando sensual. Vocês estiverem casados por anos, sempre vai ser um sexo todo muito dia gostoso. Tem. Três por dia. Exatamente. É gostoso e todo dia tem manja. Exatamente. Só pra acreditar e agradecer pela preciosa dica, cheguei aqui e diretamente através da timeline do Bilesque! Grande Bilesque. Gigantesco Bilescão. Se vocês tivessem que escolher um Pokémon... A gente não. Qualquer um. Porém, apenas um para toda a sua vida, para te auxiliar em alguma tarefa, ou mesmo para o lazer, qual Pokémon seria e para quê? Eu sei. Eu queria Starmie, que é a Estrela Marinha. A Estrela Marinha, porque ela é uma boa fonte de água. Uhum. E ela, tipo, meio que voa, tá ligado? Então eu posso, tipo, pegar uma carona com ela. Ela flutua, né? Ela flutua. Cara, eu pegaria um Charizard, porque ele cospe fogo e voa. Cara. Também é legal. E ia destruir tudo. Também isso é muito legal. E o Van Depp ia ficar com um pônei. Falando esse pônei, vou quebrar esse pônei. Eu vou desenhar você num pônei, cara. Veja bem, ela não é aquela... Ela é do tipo voador, mas ela tipo flutua, então... Não é que ela voa, ela gira. Ela seria, sabe, que um Segway gigante, assim. Ela seria tipo um Segway que fica montado. Realmente, cara, realmente. Menino Eloy. Menino Eloy. Arthur, menino Arthur, menino Eloy. Tava lá ontem. Em comemoração à volta do Falcones. Olá. Qual é a coisa normalzona que os bucas mais curtem fazer? Como tomar aquele café da manhã reforçado na padaria ou um dia de chuva, por exemplo? Tinha uma época que eu tinha uma seguinte mania. Eu acordava de manhã, aí antes de ir pro trabalho, que na época eu estava trabalhando na Vice, antes de ir para a redação, eu ia em... Tem trocentas padarias em São Paulo. Eu ia em alguma padaria nova, que eu não conheço, e tomava um suco de laranja e um pão na chapa. É, mas isso é tipo, não é tão normalzão porque é original. Tipo, vou numa padaria nova toda vez. Você falou que bom, isso é legal, tipo, isso não é normalzão. É, foi isso que eu consegui pensar. Não, cara, a coisa mais normalzona que eu faço é tomar banho. Eu sou inclusive, aquele, eu escovar os dentes. Eu sou futebol das 4 da tarde, no domingão. É verdade, o Van Depp é mega do futebas. É, eu gosto, cara. Não precisa, isso que eu falo, não precisa... Você não precisa gostar de futebol e ser um idiota, tá ligado? Por mais que tenha muito idiota que gosta de futebol, dá pra ser sensato, inclusive com paixão com o clube, essas coisas. Sabe? O Van Depp tá concorrendo ao prêmio normalzão, cara. Cuidado, hein, Falcão. Tá disputa, que eu tô sentindo minha coroa e está... Cuidado, Falcão. Tô vendo. Só daqui a pouco é Van Depp ao normalzão, cara. Tô vendo. O bexiguinha normalzinho. Fudeu. Próxima pergunta do Otávio Módulo. Olá, senhores. Olá, senhor. Módulo. Recentemente deixaram uma pergunta no meu pequenino podcast. Fala o nome, né? Joga na roda aí, mano. Devia ter falado. Fez minha cabeça dar uma fritada, então repetirei aqui pra vocês. Qual foi o primeiro jogo das suas vezes que terminaram? No meu caso, possivelmente foi Super Mario World, porque não lembro se consegui terminar algo no Nintendo 8-bits. Só cara, um adendo aqui. Os caras, todo mundo tem sobrenome legal, cara. Toda tem sobrenomes legais na conversa. Isso é verdade, cara. Cara, o primeiro jogo que eu terminei, eu acho, se eu não me engano, foi ou Shinobi ou Altered Beast pro Mega Drive, cara. Pode crer. Um dos dois, eu não lembro qual agora. Então, foi Streets of Rage também, que chegava no chefão lá no topo do prédio. E daí você podia escolher entre se juntar ele ou não, né? Exato. Só que você morria e não tinha contínuo, tchau, velho. Começa toda a merda de novo. Era osso. Como o meu primeiro console foi no Nintendo 64 e no PC eu só jogava umas coisas ridiculamente difíceis, tipo F-15 Strike Assault. Assim. Esse jogo que não tem final, tá ligado? Tipo, Flight Simulator. E mesmo Indiana Jones... Falcão Normazão jogava Flight Simulator. Eu gostava. E mesmo o Indiana Jones Fate of Atlantis, por exemplo, eu também não conseguia, porque era... Se bem que é verdade, eu acabei esses jogos antes de acabar os jogos do Mega Drive. O Indiana Jones, o Devil the Tentacle e o Monkey Island. Então, e pra mim, eu lembro que como o meu primeiro foi no Nintendo 64 e a minha primeira fita foi o do Star Fox, eu acho que esse foi o que eu de fato terminei pra valer, assim, pra caralho, 100% de aproveitamento, assim, platinei. É legal do Star Fox 3DS que você pode escolher a versão do N64 ou uma mais estendida, Pode escolher no... Porra, eu não sabia disso. Exato. Que foda. Próxima pergunta, Leandro Pinto. E aí? Falcão, trouxeste algum souvenir bacanudo para os outros Bucas? Ele trouxe. Então, ele trouxe o negócio. Comida de astronauta. Leandro não ouviu o último. Que tá no último podcast e tal. Mas é. E só isso. E um livro. E um livro A Bíblia do Rick James. A Bíblia do Rick James. Que não deu ainda. É caro as coisas, mano. Eu gostaria de trazer tudo, mas... A câmera também, né? Mano? E a câmera pra nós. É um presente pra todos, inclusive pra vocês. Exatamente. Pedro Werner. Olá. Olá. Tudo bom? Feliz Dia Internacional da Música. Qual o gênero favorito de vocês? Curto muito a música brasileira, tem altas pedradas, desde MPB, Stone Flower, nome sugestivo, de Tom Jobim, até o groove de Tony Bizarro, passando pela Psicodelia dos Mutantes. Abraços, outros. Outros abraços. Cara, já que você tá falando de música brasileira... Aliás, várias perguntas de música hoje, né? Já que você tá perguntando de música brasileira... Recentemente eu tô frequentando bastante um pico chamado Casa de Francisca, que tem uns shows de uma... Não uma nova MPB, não dá pra falar isso, mas é tipo uma nova música brasileira, muito bacana, que vem da galera... do Itamar Assunção e tudo mais, uma galera meio Sfelacute brasileiro doido, mega percussão com cordas brutas, e é muito legal, assim, os riffzinhos e tal. E tem uma banda brasileira que é muito, muito foda, que se chama Metá Metá. Eu não sei se vocês aí, bucaneiros, conhecem, mas é uma banda brasileira muito, muito foda, deem uma ouvida, são coisas regionais... bem interessantes e novas perspectivas da música brasileira que acho que vale a pena ouvir. E certamente você que curte todas essas coisas aí brasileiras, Pedro, vai curtir. Mas qual é o teu gênero preferido? Que é uma pergunta dele. Cara, não tenho, velho. É muito difícil escolher um gênero. Cara, acho que pra mim qualquer coisa que tenha um groove tá ótimo, cara, independente do gênero. Só que desde metal até funk até rap, se tem um groove, mano, tá aí. Tá aí. Difícil discutir com o groove. Então. Próxima pergunta, de Paulo de Araújo, Bucanal, caralho. Se um dia eu tropeçar e cair no Reboverso, olha, gostei. O Reboverso invertido. Reboverso invertido, gostei, cara, gostei. O que eu falo pro Focão Esquisitão, o Danibas Alto Astral e o Moose America Fuck Yeah? Não sei o que você fala pra essas pessoas invertidas, cara. Cara, você fala que você conhece os outros... E aí zoa da cara de todos eles. E fala que os outros são muito mais legais. É, dizer. Exatamente. Porque foda-se o Danibas Alto Astral. Próxima pergunta de Rômulo Paixão. Pergunta: qual o hype de vocês com o lançamento de The Evil Within para meados de desse mês? Quem é cagão daí? É, bexiguinha? E sugestão, Max Rebo TV Halloween Edition no fim de outubro. Então, sim, várias coisas. É o Evil Within, eu, tipo, como a gente falou, a gente realmente quer jogar. Sim. Assim como o Silent Hills também. Esses são minhas grandes apostas do terror nos próximos anos. Do terror. É, do terror, que terror. Uhum. É, e quem é cagão aí? É muito fácil essa pergunta, é o bexiguinha, cara. É o bexiguinha. Não, calma aí. Essa, eu só dei uns gritinhos. Cara, tipo, a gente tava jogando lá o PT e o nosso Vander pirava, cara, bicho, lava, velho. Eu via muito filme de terror. Quase soltou a bexiguinha ali. Aquele ferrou, jogo, cara. Não é legal aquele jogo, é perturbador. Minha mente tá bem, eu tô na paz. Eu não preciso daquilo na minha vida. E meu, Max Gibble TV Halloween Edition. Vai puta rolar. Ideia. E vai rolar. Vai rolar. Pode ter certeza. A gente já pensou em várias coisas. A gente amou coisas, essa ideia, cara. Valeu por ter nos... Valeu por ter dado ideia. Vai rolar. É, a gente até falou sobre isso antes de gravar. E pode ter certeza que vai ter o bexiguinha se cagando ali. Não vai. Vai sim, cara. Tá, você... tipo... Vai ser foda. Certamente, vai. Certamente. Vai ser foda. Vocês vão ver. Muito bom. Próxima pergunta de Rubens Fernando. E o hype para Bayonetta 2? Ou são daqueles pra quem não compensa comprar um Wii só pra isso? Cara, eu queria jogar Bayonetta 2, cara. Parece um jogo muito louco, cara, velho. Saltos altos de revólver, cara. Velho, muito louco. Foda. Muito louco. Mas eu queria vale muito comprar jogar um Wii só pra isso? É. Bom, aí, cara, olha, tipo assim, e se você comprou o Wii só pelo Bayonetta 2, cara, você de você quebra que... leva o Mario Kart 8, leva um monte de outras coisas muito loucas. Tem então, tipo, vários jogos já bem legais. É, tipo, se, mesmo se você comprar só pelo Bayonetta 2, você... Você tá feito, cara. Você tem um jogo tá muito 1400, louco. 1.400, tá, né? É, também, mesmo meio que preço geral, assim, entre 1.200 e 1.400. Perigão. Um dia eu vou sair bêbado de você vai comprar. Pirata, vou comprar. Que nem eu comprei dois bonecos de Minecraft lá na GB, sem nunca ter jogado Minecraft. Eu, dinheiro, mais cachaça e... É um problema, né, cara? É o Vanderpão impulsivo. E loja... Não, Action Toy. Action Toy, tecnologia, essas coisas, sabe? Não... O Vanderpão impulsivão, cara. Essa muito pergunta bom. De Ronaldo Campelo. Como o Ninja do Amor... Meu, Ninja do Amor vai ser o seu novo apelido, Ronaldo Campelo. Nossa, na boa, o Ninja do Amor. O Ninja do Amor, cara. Como o Ninja do Amor, eu volto... Como é que é o Ninja do Amor, cara? Como é que ele volta? Por que que ele vai? Porque ele não bate volta? Ninguém, porque ele é... Ele é do amor, né? Ele traz amor, ele joga shurikens de coração pras pessoas. Como o Ninja do Amor, eu volto para perguntar novamente. Qual foi a coisa ou as coisas mais divertidas desses últimos 7 dias? Mano, eu não sei, velho. Os últimos sete dias? É, então. Cara... Eu acordar hoje de manhã e eu tá vivo, tá bom já. É, já é divertido pra caralho. Já tava bem da hora, já. Aliás, eu ter acordado vivo nos últimos 7 dias foi muito legal, cara. Eu gostei bastante, cara. É, então. Aliás, a sessão Mega Driver ontem com o Diablo 3 foi divertido. Diablo 3 foi divertido pra caralho, é verdade. Foi legal. Ontem, cara, a gente ficou jogando muito, muito, muito Diablo. Foi muito engraçado, cara. Sim, foi bem engraçado. Diablo é um negócio muito engraçado, cara. Sim, cara. Então, eu acho que é isso. Próxima minha coisa é muito normalzona, vambora, não segue. O Focão, ele tá competindo, cara. Eu não falo nada. É bom você normalizar esse rolê, senão você vai perder sua coroa, cara. Tipo, I need to normalize. É demais, cara, gente normalize, que gosta de esporte aí. Vamos... Step up the game, tá ligado? Exatamente. Felipe Yukio Ishikawa. Fala, Bucas. Falo. Depois de assistir ao Digging in the Cards, qual o compositor de músicas de jogo que vocês mais curtem? O Digging in the Cards é, cara, esse documentário da Red Bull, né? Que a Red Bull tá fazendo sobre compositores japoneses de videogame, que é muito louco isso. Sim, sim. Dividido em 6 partes, assim. E, cara, eu sei que é meio óbvio, mas pra mim é o Nobuo Uematsu. Assim. Cara, Nobuo Uematsu é... Clássico. Tipo, ele é mais. Cara, mais eu fico entre o Nobuo Uematsu e o Brother do Streets of Rage, cara. Eu uso Koshiro. É, então, falando do Streets of Rage. O maluco do Streets of Rage, mano, o cara é representado. É, não, ele é foda. Ele não tem o que falar. Ele é um lenda. Sim. André Amabile. Amabile. Amabile. Bucas. Só rapidinho. Falou do normalzão, mas eu acho que ele tá com uma camisa, uma jaqueta da Abercrombie & Fitch. Né? Ah, bom, achei que era. Então, Bucaneiro, vocês não estão vendo, mas tá rolando uma competição. Competição do Normcore aqui. Tá foda, cara. Competição do Normcore, velho. Vou te comprar um casaco da Abercrombie. Campeonato regional de normalidade. De normalidade. Buquinha, vocês não estão ligados. No que eu estou presenciando, cara. O Daniel está horrorizado. Eu estou horrorizado. Ele tem um iPhone, isso é bem normal. Aí, ó. Aí, ó. Caralho, velho. Caralho. Eu tô tentando voltar, eu não quero ser o normalzão. O Van Depp tirando o cu da reta aí, velho. Exato. Ai, Deus, vai, vamos lá. André Amabile. Pucas, qual é a opinião de vocês em relação ao casting de caras de Hollywood em joguinhos? Em um caso recente, Kojima colocando Kiefer Sutherland em Metal Gear Solid 5 e Norman Reedus em Silent Hill. Agrega a obra ou é só pra dar hype e pior estante para o jogo? Ah, é certamente a função é essa, porque eles utilizam a fama do é, rola um hypão. É, eles utilizam um velho sistema de estrelas, claro, que já existe em que Hollywood há muito tempo. Call of Duty agora. Sim, exatamente. Foi bem forçado por causa do Hall. Eu acho muito mais louco quando é tipo astros que viram astros devido ao jogo, que nem, por exemplo, foram os três atores do GTA V, tá ligado? Do que é pegar atores de Hollywood e botar no bagulho. Mas eu acho que dependendo do ator, pode até dar um bagulho legal, tá ligado? É, mas o GTA já usou bastante, tipo, Samuel Jackson, o Chris Penn já fizeram voz numas coisas. E o próprio Kiefer Sutherland no World of War, ele faz a voz. É verdade. Então, ele e o Gary Oldman no World of War eram muito bons mesmo. É, mas eu acho que depende do jogo, né? É, depende muito do jogo. E depende do ator, tá ligado? E depende do ator. Uhum. É bem isso mesmo. Meu. SQWC. Na verdade é X. X, nossa. XWC. X Water Closet. Exato. A gente já fez. Ok, mais uma pergunta. Se fosse mudar o nome do podcast, que novo nome usariam e por quê? Navio Pirata 2. Exato. Navio Pirata ou Retorno. O outro Navio Pirata. O outro Navio Pirata. Amigos do Navio Pirata. Navio do Fórum. Anal Bucaneira. Anal Bucaneira. Porque tem um jogadinho, né? Boa, então. Top crowd. Muito bem. Vai que é tua. Felipe Brasiliano. Se ainda estiver valendo. Viu? Ele riu da sua piada também. Sim, cara. Valeu, Felipão. É nóis, velho. Se ainda estiver valendo mandar mais de uma, que jogos para celular, iOS ou Android os bucaneiros recomendam? Puta, velho. Cara, eu tô jogando Monument Valley, é muito legal. Pro iPhone também tem o Infinity Blade, que também é bem divertido. Mas eu nem jogo muito jogo de celular, tem, cara. Mas tem muito jogo divertido, viu? Muito jogo legal, cara. Muito jogo legal. Bom. Próxima pergunta, Gabriel Oliveira Almeida. Vocês jogariam um jogo chamado Blacksmith Simulator? Sim, cara. Totalmente. Totalmente, jogaria, velho. Cara. Eu jogaria a merda desse jogo, cara. Exatamente. To the limit. To the limit, cara. Eu faria espadas até dizer você, chega, tipo, velho. Tem que, e ainda mais se for, tipo, num negócio de motion control, tipo o Wii. Sim, o Wii, mano. Isso aí devia ter saído pro Wii, cara. Sim, cara. E ainda mais se você pudesse escolher exatamente o que você quer montar. Tipo, ah, eu quero fazer ou uma espada bastarda ou uma katana, tá ligado? Tipo, sim, whatever. Sim. Ia ser muito seria louco. Legal se fosse um open world também. Você é o blacksmith na tua vilazinha. Um blacksmith errante, tá ligado? Errante. Isso, cara, ia ser louco. Esse jogo eu totalmente jogaria, cara. Louco. Todos nós também jogaríamos. Louco. Agora vamos para as perguntas do Twitter. Temos duas. Piu, piu. Louco. Primeira de Diego Silva, arroba Diego... FC Silva. Silva. Fó Silva. Diego Fã Clube Oficial Silva. Exatamente. Vai pro arroba Mr. Van Depps. Na verdade não, pergunta para o Neymar da Max Ribble. Mais um apelido em Falcão. Ah, Neymar da Max Ribble, Neymar, cara. Da Max Ribble. Vai jogar o... Meu, que tipo de pergunta é essa? Óbvio que ele vai, cara. Vai jogar o novo Forza Horizon? Lógico que eu vou, cara. Óbvio que ele vai. Lógico que eu vou, eu preciso descolar um Xbox One. Você acha que ele não vai, cara? Esse moleque vai morar na casa do Van Depp até. Nossa, ele morrer de tanto jogar essa porra, cara. Nossa, eu quero muito jogar. Eu lembro uma vez, cara, que eu tinha ido dormir, eu acho que acordei, era umas 5 horas da manhã pra beber água. Eu saí, o foco tava jogando Forza ainda. Só tá que eu olhei pra você e comecei a rir. Tipo assim, cara, eu tô jogando. Só balançou a cabeça. Eu não tive que perguntar, tipo, eu não tive que falar nada. O foco já sabia o que ia falar, tá ligado? É real. Foi cara. Bizarro, cara. Eu gosto muito de dar umas corridas, velho. Nossa, realmente ele gosta, cara. Eu gosto muito. Próxima e última. Uhul. Última pergunta de Rafael Dias. Foi longo hoje, hein? As perguntas foi, cara. Foi sessão de perguntas. Arroba Rafa foda-se. Rafael Dias. Bucas, o que acham dessa penca de jogo da Assassin's Creed que a Ubisoft tá nos empurrando. Eu trocaria todos por uma Dolly. Eu não trocaria nada por uma Dolly, cara. Nossa, olha só, você é totalmente 100% da Coca-Cola, então, seu vendido. Eu sou muito, cara. Você não bebe Guaraná? Você não gosta de produto nacional, então? Não, não curto. Você é um bosta. Mas... É que Dolly me perdeu com Dolinho, velho, isso que é foda. Mas Dolly é foda, Guaraná, né? Ou... Tipo, eu bebo Dolly. Como assim eu não bebo Guaraná? Acho que eu bebo Guaraná, cara. Tem gente que não gosta de Guaraná. Não, não falei nada, ele que falou da Coca-Cola, cara. Eu só falei que eu não gosto de Dolly por causa do Dolinho, cara. Você quer dizer que você é nazista do refrigerante? Eu sou mó nazi, velho. Eu mando todos eles pra cá. Cara, eu acho... Os jogos Assassin's Creed, cara, eu acho louco, foda-se, velho. Eu acho louco e foda-se. A história é uma bosta, mas os jogos são legais, tá ligado? Cara, então, o que eu ia falar é que, pô, eu queimei minha língua de, porque, assim, o importante é eles fazerem jogos bons, né? Sim, exato, cara. E sei lá, o 4 foi bom. Eu não gostei de alguns, o 3 foi meio chato e tal, beleza, mas, pô, o 4 foi muito bom. E agora eles estão lançando esse Rogue especificamente pensando nesse lado, exato, só do negócio do navio. Pô, isso é legal, cara. Eu quero jogar isso aí. Eu entendeu? Vou jogar isso aí, cara. Eu vou jogar isso vou aí. Vou jogar isso pra caralho, cara. Exatamente. Cara, eu joguei todos os Assassin's Creed, menos um e o 3. Uhum. E eu fico feliz por minhas escolhas. Eu quero que se foda. Isso aí, Daniel. A história é uma bosta, mas foda-se, tá ligado? Tá certo, cara. É nóis. E é isso! É isso! Crocância! Foi pra caralho, coisa pra caralho. Quanta crocância. Muito bem, mas muito obrigado por vocês terem mandado. É, eles que fazem um podcast com essas perguntas originais. Exatamente, cara. São boas perguntas. Vocês são ótimos perguntadores, cara. Vocês são caras. São demais, caras. Vocês são os caras, caras. Vocês são os caras, caras. Puxa, são de saco. Mas vamos terminar com o podcast, cara? Vamos terminar pra sempre. Nossa. Brincadeira. Último... Pesado. Vamos terminar pra sempre até semana que vem. Por isso que o Moção tá aqui. Tem rixa na mente. Exato. É pra sempre até semana que vem, galera. Já vou ver. Voltamos com a última parte desse podcast, que é Metsu Navio, Metsu Pirata. É, nós estamos aqui, vamos dar, sabe o que pra vocês? Dicas. Dicas! Yes! Dicas. Todas elas. Todas. É, ou pelo menos algumas. O que a gente lembra, pelo menos. O que a gente só leva lembrando pra do vida. Evento que a gente falou várias vezes e da BGS, é claro. Exatamente, vai ter, lembre-se disso, só pra repetir, daí vai ser no dia 12, domingo, a partir das 15 horas, uhum. Na Rua Major Maragliano, 364, perto do metrô Vila Mariana. E quarta-feira a gente vai estar na BGS gravando Navio Pirata. Exatamente. Cole e dê um salve. Cole e dê um salve e no nosso Twitter e nosso Instagram. Exato. E alguma coisa que vocês viram esses dias? Alguma... Então, Dani, você tava falando daquele seriado lá, né? Sim, cara, um bagulho que eu tenho curtido bastante foi a série Vikings. Pode crer. Da History Channel. Tem a primeira temporada no Netflix, cara, mas acho que já tá na terceira, se eu não me engano. Eu assisti até o final da segunda. É uma... Cara, é uma série bem louca, velho. Tipo, porque é bem... Como se diz? Você vê que eles fizeram uma puta de uma pesquisa, assim, em relação à cultura dos caras, tá ligado? Tipo, eles abordam vários aspectos, assim, de como eles viviam e tudo mais, e ao mesmo tempo tem uma história muito louca de vikings, de né? Drama, de vikings. De vikings. Ah, vikings, tretendo. Cara, e é muita morte, cara. E é muito louco, tipo... Tipo Game of Thrones, hein? É, mais ou menos, cara. É, o que eu achei legal do Vikings, além de, obviamente, a parada de ser historicamente... bem pesquisado, tá ligado? Tipo, eu achei legal ver as estratégias de guerra dos caras, tá ligado? Você via como os caras brigavam e era muito pode foda crer. O bagulho. É, os caras eram muito pedrada, velho. Os caras eles eram, né, cara? Era muito insano, cara. Tipo, é uma cultura fascinante. E daí o que me deixou intrigado também é que daí eu tracei paralelos entre Vikings e o Banner Saga. Pode crer. E daí, tipo, tem muitas coisas que são semelhantes entre os dois, inclusive em relação a estratégias do jogo, tá ligado? Sério? Tipo, é bem legal, cara. Que interessante. É bem, me deu vontade de jogar de novo, inclusive. Legal. Verdade, Banner Saga legal. Um puta jogo. E eu só vou falar um pouco do Boardwalk Empire, que tá na última temporada, né? A série da HBO, que é sobre a proibição do álcool na década de 20, agora tá já em 33, tipo, já tá começando... O papo de voltar, né? De cancelar a proibição e a série vai finalizar. Da legalização e assim, eles pegaram personagens de verdade, só que eles tomam... a história é, tipo, a maioria inventada, assim. Eles vão fazendo um fluxo parecido, assim, né? Da história. Mas é uma série que eu gosto muito, muito mesmo, só que... É uma série boa, cara. É, então, mas assim, eu queria que eles focassem mais, por exemplo, no próprio Al Capone, assim, o Al Capone é um personagem que aparece pouco nas primeiras temporadas, aí na última ele já tá crescendo muito e... É que é mais a história sobre o Nicky Thompson, exato, né, cara? Exato, o Nicky Thompson, né, e tem o Lucky Luciano, que era outro mafioso, uhum. E assim, é que os atores e os personagens estão muito bem escritos, então você fica torcendo pra eles aparecerem na sim, tela, sim, saca? E também tem o Chalky White, que é um negro, né, 1920, o negro era complicado, cara. Vai sair da favela e vai subindo... Que é o Omar do The War. É, o Omar do The War. Então... Pode crer. Que ele faz exatamente o papel que ele faz no Omar, que é um badass do exato, caralho. Ele é badass pra caramba, então... Pode vale crer. Muito a pena, quem nunca viu... E dá pra traçar o paralelo com a legalização da maconha hoje em dia, né? Porque justamente quando eles proíbem o álcool, começa a série, que esses caras começam a ganhar milhões e milhões e milhões de dólares, com milionários, e é uma... E a grana que durou, né? A cultura que eles estabeleceram, a máfia, foi justamente nisso que durou até hoje. É legal, né? Que você falou, tipo, ver o surgimento do Al Capone, assim. Essa é uma parte da história que eu achei bem da hora, tá ligado? É, eu não sei quanto você viu, assim, mas o ator que tá fazendo o Al Capone, esqueci o nome dele, tá perfeito. É. Então eu queria que tivesse muito um spin-off com ele. Ele é bom, porque cara. Aparece pouco, porque essa temporada eles mostram o Nucky cara, pequeno. Cara, todos os atores nessa série estão muito bons, não, cara. É, todos eles estão muito, muito bons, cara. E eles também construíram um boardwalk sim, pra ser Atlantic City, assim, enorme, assim, uma produção mandaram enorme. Benzíssimo, cara. Scorsese também dirigiu uns episódios. Né? É, não, teve isso. É, mas verdade. Assim, tem muita gente que falou, faltou. Sim, a série podia ter sido melhor. Podia mesmo, sabe, mas... Acho que eu parei na segunda temporada. Então, no final da segunda eu parei, temporada, se não me engano. Eu vi tem uns anos atrás, aí eu parei no fim da segunda porque eu cansei um pouco, assim... Aí eu fui pegar de volta 2 anos depois e, cara, é muito bom. Porque também a terceira culmina as 2 primeiras. Enfim, quem não assistiu, vale a pena. Vale a pena. Muito bem. E eu também assisti esses dias o Sin City 2. Pô, pra quem gosta de Sin City, eu achei legal o primeiro também. É o primeiro... Mas não maravilhoso. Eu gostei de secar, não, mas quando era moleque... Mas eu gostei. Eu achei... Era divertido. Era bem divertido. Entretenta. É, então. É, principalmente a história do Marv no começo. É, meu, o Marv é muito legal. E no 2, isso que é legal, o Marv aparece bastante também, em várias coisas. E os atores estão bons também. Eu fiquei só um pouco confuso, porque eu acho que eles trocaram... Não sei se eles trocaram atores... Ou tem uma galera que saiu, sabe? Ah, não, tipo... mas o Clive Owen, o personagem do Clive Owen, justamente, que aparece nesse, ele tinha um rosto diferente, não, o personagem. Mas, isso não nesse caso, eu digo, é que tem outros personagens que, tipo, a japonesa trocou, alguma galera, assim, eu acho. É, que eu fiquei meio olhando, assim... É que faz uns anos, já. Aquele cara que morreu lá, a Brittany Murphy morreu, exatamente. É, e faz uns bons anos. Ou aquele cara primeiro, que né, era... Cara. Aquele cara que era do Green Mile. O gigantóide lá. O gigantão também morreu. Também. Então eles trocaram tem bastante. Tem o Joseph Gordon-Levitt também, né? Tem. E ele é muito Jessica Alba dançando de novo. E ela dança toda a história, tem acho que 3 histórias. Ah. Toda história ela dança de um jeito diferente lá, porque ela, tipo, meio que no fim é a história dela, tá ligado? Pode crer. É bem legal. Crer. É bem legal. Da hora. Então, tipo, é interessante, cara. Pra quem assistiu, curtiu o primeiro, vale pra assistir o 2. Tá aí, dicas televisivas para todos. Pra todos vocês. Vocês viram 22 Jump Street? Sim, não vi. O 2, Nossa Senhora. Eu não vi, cara. Vale a pena. O 22. Eu gostei do primeiro, eu achei engraçado. Cara. O primeiro é um dos mais primeiro achei engraçado. Esse é tão engraçado achei quanto. Engraçado, esse é tão o Jonah Hill é foda, quanto. Né, cara? O Jonah Hill é muito foda. Cara, ele é muito engraçado. O Channing Tatum tem uma química com ele. O Channing Tatum faz rir pra caramba, sabe? Coisa que não esperava. É, então, é engraçado. No 2 ele acha que tá mais engraçado. Engraçado que o Jonah Hill, saca? As cenas dele... Tem uma cena de Bad Trip, aí eles estão com Creed. Muito engraçado. É, tipo, deu certo, cara, os dois, cara. Deu muito certo. Eles falam que vão fazer 23 e tem até uma paródia disso. Enfim. E tem o Ice Cube puto da vida. É, o Ice Cube aparece muito mais nesse. E tá bem engraçado. Ah, da hora, mas o Ice Cube então é bom. É muito Ice Cube. Ele participa da ação e... Louco. Enfim. Da hora. E é isso. É, dicas. Tá bom, foram gente, nossas dicas. É, então, além nosso evento na Gibi, esperamos vê-los na BGS. E a música de hoje. Qual que é a música de hoje? Justamente o Ryan Hemsworth, que é esse cara que, se não me engano, ele é de Montreal, ou ele é de uma cidadezinha ali do Canadá. E ele é um cara que faz um som bem desses beatmakers novos, assim, meio glitchizado, só que com uma pegada um pouco mais pop, e também muito som de videogame, e ao contrário do normalmente que a gente ouve som de videogame 8, 16 bits, ele usa bastante coisa de tipo PlayStation, Dreamcast. Legal, pós-64. Pós-64, né, assim, uma parada mais metálica, assim, né, uma coisa doida, assim. E então é muito interessante. Ele tem um SoundCloud que eu vou linkar no post lá no na maxrebo.com. E é isso. É isso aí. Acabou. Louco. Louco. Louco. Vambora. E aquele jabazão? O jabazão é o seguinte, meu filho. MaxRebo.com é o site, você entra, digita na sua URL, aperta Enter, que você vai estar no MaxRebo.com, que é muito louco. Você tem lá onde a gente publica tiras 3 vezes por semana, começando na semana que vem. Mas... E nós temos uma retrospectiva, uma tira de retrospectiva que sim, vai... Sim, vocês relembrarem. Para vocês relembrarem as coisas que está rolando por aí, vamos falar mais dela até o fim desta semana. E também... você converse com a gente lá no Convés da Max Rebo, onde estão todos os bucaneiros que participam e dão sugestões e opiniões e fazem perguntas aqui neste podcast, que é o Convés da Max Rebo. Só pergunta lá pra barrinha de pergunta pro Facebook, é o Facebook do seu Facebook, pergunta lá pro Mark Zuckerberg, que ele te indica o caminho. E também nós temos a página no Facebook da Max Rebo pra você acompanhar, se você quiser, na sua timeline todas essas tiras e novidades e vídeos e podcasts e todas as maravilhas, que é o facebook.com/somosmaxrebo. E também tem o Twitter, que a gente tá sempre lá e você pode conversar com nós, porque a gente realmente fica olhando e falando umas bostas lá no Twitter, que é o @maxrebo_, é importante esse underline, tipo, não se esqueça. Não esqueça. Não se esqueça. E também adiciona a gente nos nossos canais no YouTube. Max Rebo TV. Max Rebo TV. No Instagram, Max Rebo HQ. E no Instagram, Max Rebo HQ. Cara, a gente precisava gravar o Mussa falando isso, cara. A gente grava e coloca na edição. Então, tipo... Pra quando ele não tiver, a gente pega e dá um play. Ele fala, só, tá ele vai numa missão, ele nem respira, assim. Cara, ele fala tudo isso, blá blá blá. Ele já tem tudo isso mecanizado no cérebro dele. Impressionante. Ele fala, fascinante ver o Mussa fazendo isso. Cara, é impressionante ver o Mussa fazendo jabá. Não é nem brincadeira. É impressionante mesmo. Vamos lá. Mas é isso. Falcão é mais blasé. Eu sou blasé. Falcão blasezão. Blasezão. Disso já me chamaram mais do que normalzão. É, não, seu normalzão. O Van Depp, ele quer que eu tô quer, jogando ele. qualquer coisa. Blasezão. É, o Vander fica esperto, hein, esperto, mano? Esperto, hein, meu? O Vander é pão normalzão. Ah, só porque eu gosto do meu Corinthians às 4 da tarde, no domingão, e da minha NFL. Isso é foda, cara. É nóis. Muito bem, muito obrigado por todos por ouvirem. É um abraço por Mussa. Queremos você na semana que vem, o Enem. Sim. E fiquem aí na fase de já. Ridículo. Seu hippie sujo. Sujo, não fiquem não. Fiquem aí de boa aí. Fiquem na paz do Rick James, cara. Fiquem na paz do Rick James, aí, cara. Pronto, não, mas já é um cara legal. Rick James é mais. Rick James é bem mais da hora. Muito obrigado. Até a semana que vem, durante a BGS, vamos gravar. Fique com isso em mente. Isso. Vai ser bem louco. Isso. E até depois. Isso. Valeu. Falou. Nós. Nice.